Boa noite e bem-vindos. Depois do desastre de ontem com derrotas de Futebol Clube do Porto e Sporting, hoje é a vez de entrar em campo o Benfica para tentar salvar a honra do convento português na edição 21-22 da Liga dos Campeões. Benfica-Barcelona é o prato forte desta emissão, em que vamos acompanhar a marcha do marcador de todos os jogos, mas com especial destaque para o Bayern de Munique-Dinamo de Kiev, partida do grupo dos encarnados. Já terminaram os dois jogos que começaram 17h. Em Bérgamo, na Itália, a Atalanta venceu o Young Boys por 1-0, golo do italiano Matteo Pessina. E em São Petersburgo, na Rússia, o Zenit goleou o Malmo da Suécia por 4-0. Golos de Claudinho, Kuziaev, Suturnin e Wendel, o antigo jogador do Sporting. Para além do Benfica-Barcelona e do Bayern de Munique-Dinamo de Kiev, a partir das 20h, no grupo F, Manchester United, Vila Real, Diogo Daló, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo são titulares. No grupo G, Salzburgo-Lille, com José Fonte como titular, e também o Wolfsburgo-Sevilha. Por fim, no grupo H, Juventus e Chelsea. Sem mais demoras, avançamos para o Estádio da Luz em Lisboa. A quem peço desde já o som, cuidados técnicos de Gonçalo Lopes, a reportagem volante do Nuno Perlour, a análise é do Luís Cristóvão, o relato do Nuno Matos. Muito boa noite para todos. Grande abraço, Paulo Sérgio, ouvintes da Antena 1. Levantar a cabeça, sim. Levantar o nariz alto demais, não. Olhos nos olhos, já será suficiente. Benfica-Barcelona, boa noite, esta é a sua Antena 1. Estamos no Estádio da Luz, em Lisboa, perante uma plateia que vai proporcionando um ambiente extraordinário, uma festa de entusiasmo, de alegria. E hoje, o destino é teu, Benfica! O destino é teu, Benfica! Não está escrito nas estrelas, mas em ti mesmo. O Benfica que tem agora esta oportunidade para voltar a vencer o Barcelona. Claro que este não é o Barcelona de Messi, o Barcelona de Griezmann, o Barcelona de Suárez, o Barcelona de Xavi, de Messi ou de Neymar, mas é o Barcelona. Continua a ser um colosso, continua a ser um dos clubes mais titulados na história do futebol. 5 entre taças e Liga dos Campeões, 5 troféus para o Museu do Barça. Por isso, o respeito é tudo, e Jorge Jesus fez saber isso mesmo através das suas declarações na sala de imprensa e na projeção para a partida de hoje. A equipa do Benfica, que esta noite vai então jogar de início com Vlahko Dimos na baliza, ainda Vertonghen, depois Otamendi e Lucas Veríssimo, Grimaldo de um lado e Valentino Lázaro do outro, Weigl e João Mário, Yaremchuk, também Rafa Silva e Darwin Núñez. Vamos à formação da equipa do Barcelona. A equipa do Barcelona que vai jogar de início com Ter Stegen, Eric Garcia, Piqué, Ronald Araújo e Serginho Dest, De Jong, ainda Sérgio Busquets e Pedri. Ainda o tridente mais adiantado com Memphis, Sérgio Roberto, Memphis Depay e Luke De Jong. Nuno Perlour, é noite da Liga dos Campeões, é noite de festa. Olá Nuno, boa noite. Boa noite, prezado ouvinte. Estão de facto de regresso às grandes noites europeias ao Estádio da Luz para um jogo entre duas equipas históricas. O Benfica, que só ganhou por uma vez nos confrontos com o Barça, mas foi uma das vitórias mais importantes do clube. Dia 31 de maio de 1961, final da Taça dos Campeões em Berna, vitória encarnada por 3-2 com golos de José Águas, Coluna e um autogolo de um jogador catalão. Hoje os protagonistas obviamente são diferentes, os jogadores já aqueceram, o tempo já é de outono, está fresco e sopra algum vento, mas há alguns corajosos aqui nas bancadas de manga curta, bancadas com lotação máxima permitida. Há muito que os bilhetes disponíveis esgotaram, nota também para uma falange de apoio do Barça ali na caixa de segurança. Obrigado Nuno Perlour, ele é o repórter da Antena 1 para este jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. É Benfica-Barcelona. Ucrânia. É o Benfica que na primeira jornada, eu estive lá na Ucrânia, empatou 0-0 com o Dinamo de Kiev. Acabou, no entanto, por... O Benfica acabou, no entanto, por apanhar um grande susto naqueles instantes finais, como se recordam. Do lado do Barcelona, derrota por 3-0 diante de outro colosso, o Bayern de Munique, na primeira jornada. E hoje é o tudo por tudo. Como eu dizia, Luís Gustavo, boa noite. Há que levantar a cabeça, sim. Levantar o nariz alto demais? Não. Olhos nos olhos, Luís. Já será suficiente. Boa noite. Boa noite, Nuno Matos. Boa noite também ao Nuno Perlouro e a todos aqueles que seguem a emissão mundial da Antena 1. Um fantástico ambiente aqui no Estádio da Luz, numa noite de muito vento em Lisboa, para assistir a esta estreia em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. E que estreia logo contra um dos grandes do futebol europeu, num grupo especialmente difícil para a equipa de Jorge Jesus, um grupo onde o Bayern de Munique já tomou a dianteira depois de vencer este mesmo Barcelona em Camp Nou por 3-0 e onde Benfica e equipa catalã estão hoje na luta por se fixarem nesse segundo lugar. Um Benfica que vive um momento de enorme confiança, uma equipa que olha para a sua prestação na Liga Portuguesa e conta também por vitórias todos os jogos disputados. Um Benfica que vem de uma vitória no terreno do Vitória de Guimarães, e Jorge Jesus não faz qualquer alteração no seu 11. Aposta exatamente naquele 11 que teve confiança também no jogo da Liga, e por isso mesmo é um Benfica a querer jogar nas Champions League, a jogar na Liga dos Campeões, com a mesma atitude e a mesma face com que enfrentou também o seu último adversário português. Já o Barcelona, que vinha de 3 jogos sem vencer, uma derrota, a tal derrota em casa frente ao Bayern Munique, seguida de 2 empates com Granada e Cádiz, teve uma excelente vitória frente ao Levante por 3-0 na derradeira jornada, com 11, onde pontuava alguns dos jovens que vão tomando conta também daquilo que é a primeira linha do futebol catalão. Ronald Koeman chega a Lisboa e mexe e remexe no seu 11. São 4 as trocas que faz em relação a essa vitória frente ao Levante. Tira da equipa Filipe Coutinho e também os jovens Mingueza, Nico González e Gavi, para colocar em campo Ronald Araújo, Sérgio Roberto, Pedri, que está de regresso, e também Frenkie de Jong. É um Barcelona muito provavelmente a jogar com 3 centrais, Eric Garcia e Piqué, tendo então a companhia do uruguaio Araújo. Depois, nas laterais, Sérgio Roberto e também Serginho Dest, com Sérgio Busquets a ter a companhia de Frenkie de Jong e Pedri, num meio-campo reforçado, um meio-campo que naturalmente vai também aqui criar algumas dificuldades ao Benfica. São 3 homens no corredor central, puxando seguramente Rafa para uma maior dedicação defensiva. Já na frente, a dupla de neerlandeses, Memphis Depay e Luke de Jong, é uma dupla talvez atípica naquilo que tem sido os últimos anos do Barcelona. Memphis Depay começou bem a temporada e está agora à procura também de ter aquele ritmo que o possa tornar figura deste conjunto. A sua companhia, um Luke de Jong, que era suplente em Sevilha, mas que merece a confiança de Ronald Koeman para, em campo neste Barcelona, dar outro tipo de soluções àquilo que é o jogo da equipa catalã. Uma equipa que seguramente continua a gostar de ter bola e continua a ter no passe aquela que é a sua principal força, mas com estes jogadores em campo é uma equipa também com capacidade para lançar momentos de contra-ataque em velocidade e em momentos de maior pressão também procurar os duelos aéreos de Luke de Jong. Jogo muito interessante no Estádio da Luz, com um grande ambiente. Há confiança na equipa portuguesa, veremos se essa confiança se transforma numa vitória para lembrar. Muito obrigado, Luís Cristóvão. Um convite à euforia nas bancadas do Estádio da Luz, noite da Liga dos Campeões. É futebol, é emoção, é paixão. E entram as equipas, a festa de entusiasmo, de alegria. E claro, o maior sorriso do mundo, que é oferecido através do maior desporto do planeta, que é o futebol, dentro da maior simplicidade. Vamos lá, mais uma vez, recordar a equipa do Benfica, vai jogar na baliza com Vlaco Dimos. Depois, sobre as laterais, de um lado aparece Garibaldo, do outro, Valentino Lázaro. o tridente Otamendi, ainda Vertonghen e também Lucas Veríssimo. João Mário Weigl no duplo pivô, ainda na frente o tridente que tem dado nas vistas, Núñez, Yaramchuk e Rafa Silva na equipa do Benfica. O árbitro é o internacional italiano, é ele, Daniele Orsato, que está lá em baixo no enfiamento da linha divisória do terreno. Equipas perfiladas, você vai então com a Antena 1 ouvir naturalmente as emoções da prova máxima da UEFA. Que ambiente, Perloro! Que ambiente fantástico, sensacional. Há pouco, quando do entoar do hino do Benfica pelo eterno Luís Pissarra, muitos cascóis, muitas vozes, muitas gargantas a entoarem esse mesmo hino, e depois o hino da Liga dos Campeões, aquele momento sempre arrepiante. O Benfica está a saudar nesta altura, os jogadores a saudarem a plateia. Benfica que vai equipar com o tradicional, a tradicional camisola vermelha, calção branco, meia vermelha, já o Barcelona de amarelo e vermelho. Vamos então dar gás à Champions e vamos lá. Não existem sonhos a preto e branco no futebol, só sonhos coloridos. E por isso mesmo, o Benfica tem que acreditar, nunca há que deixar de acreditar. 1961, faz muito tempo que o Benfica venceu o Barça. Está na hora, é a tua hora, Benfica. As equipas vão tomando a posição no terreno de jogo e a bola vai daqui a pouco começar a rolar. Os dois capitães de equipa já estão ali a cumprimentarem-se. E estamos a falar de Busquets, e estamos a falar também de Nicolas Otamendi. Os dois capitães de equipa junto do árbitro Daniel Orsato, lá nas bancadas, aqui nas bancadas da Luz, um friozinho na barriga antes da bola começar a rolar. Vamos em frente, Benfica, que este Barça parece não ter medo, parece não ter medo. Pelo menos tem sido um Barcelona muito irregular esta temporada. É claro que não há Messi, o Barcelona é baixo uns furos, mas por aqui já passou Neymar, por aqui já passou Xavi, por aqui já passou Iniesta, por aqui já passou Suárez, por aqui já passou Griezmann, entre outras figuras que hoje não estão cá. Mas está, por exemplo, o Filipe Coutinho, que é a figura e que ainda não está pronto para ir para o 11. Ele está no banco de suplentes. Neto, Penha, Iñaki Penha, Ricardo Puiga, Ansu Fati, aí o menino, atenção ao menino, ao guineense, Youssouf Demir, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Nico Gonzalez e o jovem 17 anos, Gavi. O árbitro vai apitar, o árbitro italiano vai apitar, a bola vai começar a rolar no Luz. Esses são os primeiros instantes da partida, a da Liga dos Campeões, onde só estão os maiores e onde está a Swan Perón. Vamos lá, senhor Daniel Orsato, carrega no play, DJ, para começar o jogo. O árbitro verifica se está tudo em condições para o início da partida. Vai rolar, 20 horas em Portugal Continental, está na hora da bola começar a rolar. O árbitro ainda não apitou, um friozinho na barriga, nas bancadas. A bola! Começa o espetáculo! Lá vem a bola para a equipa do Benfica, já tirando a bola lá da sua zona defensiva. Vem rapidamente para Rafa, Rafa trabalha com Dário Núñez, volta a bola ainda para Rafa. Pode abrir sobre a esquerda, não doi, meio caminho para João Mário. João Mário oferece aqui na direção de Vertonghen. Ian Vertonghen anda a do meio da rua para o guarda-redes. Vlachodimos, de novo ainda para Vertonghen. Olha aí o Barcelona a pressionar a saída de bola por parte do Benfica. Ronald Koeman, ele que passou pelo Benfica logo a seguir ao italiano, à velha raposa. Como, se bem se recordam, aqui esteve. Olha o Benfica para o Rafa, leva. Passe para a direita. É já na direção ali de Yaramchuk. Vem com ela toda. Está motivado. Será o garçom do mês, o empregado do mês do Benfica. Dois golos na cidade do berço, frente ao Vitória de Guimarães no 3-1, na última jornada do Campeonato Nacional. Vem a bola para ser lançada para a equipa do Barcelona, vem a bola já para ser lançada para a intermédio do Sérgio Godessa. O Benfica vai pressionando aí, consegue já roubar a bola à equipa do Barça. Lá está o Benfica a tentar pressionar a saída de bola, recupera a entrada da área do Barcelona, vai à linha final, olha o cruzamento a sair, vai fora para o Loro. Vai fora, o passo ali em profundidade para o lado direito do ataque do Benfica, e Yaramchuk a fazer um cruzamento, mas foi o central, o Ronald Araújo, a impelir a bola para além da linha lateral. Lançamento é para Valentino Lázaro. Aí está Valentino Lázaro, tirou um adversário do caminho, passa para outro. Uou. Ali craque Valentino Lázaro. A dar para João Mário. Vai amortizar, vai ali. Temporizando. Jogou para trás em direção de Nicolas Otamendi. Oferece a Ian Vertonghen. A meio do meio-campo da equipa do Barcelona. Entrega lá para o pé esquerdo do homem que foi formado em La Masia. Na cantera do Barcelona. Estamos a falar de Alex Grimaldo. Oferece a João Mário. Esquerdo do ataque da equipa do Barça. A bola é recuperada já por intermédio da formação de Ronald Koeman. Frank de Jong, ele mete numa zona mais central. Frank de Jong tentava ali trocar a bola um pouco mais adiantada, não saiu bem, sai agora o passe, é para Darwin Núñez, aparece na esquerda, vai romper a área, lá está ele, Darwin Núñez para cá, para lá, passou, tirou, agora! Segue, Benfica entra da melhor maneira no jogo da Liga dos Campeões e a Luz explodiu de alegria para Louro. Explode de alegria ao Estádio da Luz através deste golaço de Darwin Núñez, a dar ali uma, duas pernadas sobre a bola, a fletir da esquerda para o centro, a tirar um adversário do caminho, a rematar rasteiro seco colocado, a não dar qualquer hipótese ao guarda-redes Ter Stegen. E ao coral do marcador aqui no Estádio da Luz, 3 minutos da primeira parte, 1-0 Benfica, golo de Darwin Núñez. Estão motivados, estridente, está motivado. E o Jorge Jesus voltou a apostar nele. E já tirou o partido. O Benfica vai vencer por 1-0. Não aproveitar é que está o ganho. E claro, Luís Cristóvão, ganhar não cansa. E porque não cansa, o Benfica chegou motivadíssimo à partida. Agora tem que ter cabeça a partir daqui. É um Benfica que entra no jogo muito confiante. É um Benfica que entra no jogo a acreditar que com este apoio do público e com a sua situação atual, tudo pode acontecer. E tanto pode acontecer como logo ao terceiro minuto Jürgen Weigl vai lançar Darwin Núñez, que surge cortar no espaço entre Eric Garcia e Gerard Piqué, e depois ensaiando ali uma série de tentativas de drible, vai conseguir agora. Olha o remate, outra vez a equipa do Benfica a conseguir romper na área contrária, e desta vez foi Alex Grimaldo, chegou ali perto da área, tentou bater para o golo, e mesmo que não festejasse não havia problema, o que interessava era a bola da baliza do Barcelona. Luís, termina. É um Darwin Núñez que então faz essas bicicletas sobre a bola e depois, puxando para o interior do terreno de jogo, remata batendo Ter Stegen, que sabemos é um guarda-redes bem difícil de ultrapassar, fazendo 1-0 para o Benfica. Darwin Núñez apresenta-se desta maneira à Liga dos Campeões e o Benfica entra da melhor maneira nesta recepção a um Barcelona que neste momento está vergado àquela que é a confiança apresentada pelos encarnados. A Liga dos Campeões, Paulo Sérgio, 5 minutos e meio no Estádio da Luz em Lisboa, e o placar assinala 1 para o Benfica, marcou Darwin Núñez, 0 para o Barcelona. Desporto, Antena 1. Vai a bola já para o Barcelona, vai já tentando bem dizer, lança lá do lado esquerdo, agora o Barcelona a tentar naturalmente, e depois de murro no estômago que levou tempo aí equilibrar-se e não desequilibrar-se, foi duro o ataque de Ronaldo Araújo do Uruguai, já para guarda-redes Ter Stegen, vai passeando a bola ali sobre a linha limite da grande área. Lá está o guarda-redes alemão Ter Stegen, ele que veio há 8 temporadas para o Barcelona proveniente do Borussia de Mönchengladbach, tentou levantar lá para a frente. O Benfica a vencer então para uma bola a zero. Aí Ronald Koeman deu logo um salto ao banco, até estava aí a orientar os seus jogadores. Aí a bola para trás para a equipa de Barcelona, para Eric Garcia. Eric Garcia deu para Piqué, e Piqué entregou curto novamente para o guarda-redes Ter Stegen. Vai ali pela zona central da equipa do Barcelona, já tentando ser o escape entremédio de Sérgio Busquets, deixa bem caminho. Vem a bola já para a esquerda do ataque da formação da cidade condal. É por aí que vai tentando entrar, é Memphis Depay. Aí o cruzamento tirado para o corte de Alex Grimaldo. Atenção à equipa do Barcelona agora com este cruzamento. É disto que o Benfica tem que ter cuidado, os cruzamentos lá ao segundo poste, onde já estava, apareceu-me Luke Young, pronto para poder dar seguimento ao lance. Vem a bola para o Barça, vem a bola aqui para Eric Garcia. Lá está ele a tentar virar, é para Piqué, é Piqué quem vai abrindo. Lá sobre a esquerda vai então chegando a equipa do por Serginho Dost, a equipa do Barcelona por intermédio de Serginho Dost. Ele tentava meter a área, não, a meio caminho, combina com o adversário, com o companheiro de equipa, tenta passar ali para o adversário, vem atrás ajudar o corte ali da defesa encarnada do bloco defensivo do Benfica, que procura logo meter na frente no avançado uruguaio. É ele o autor do golo, a Darwin Núñez. Hoje o Darwin Núñez a faturar, e de novo na Liga dos Campeões. Vem bola a sair dos pés de Ter Stegen. Aí está Ter Stegen para Piqué. A bola vai chegando a Sérgio Busquets, vem buscar atrás. Sérgio Busquets tenta a libertar de imediato para Memphis Depay. Aí está Memphis Depay, vai buscar a bola junto à linha final. Memphis Depay olha para a área, tenta romper. O Benfica não pode dar ali. Benfica agora a dar ali algum espaço a Memphis Depay, ao jogador dos Países Baixos. E sai o corte, mas a bola, Nuno, terá sido tocada em última instância por Memphis Depay. Vertonghen terá sido ele, ou não? Foi Lucas Veríssimo ali no duelo com o Memphis Depay, a levar a melhor o jogador brasileiro da equipa do Benfica. A bola em bater no holandês e perdeu-se para além da linha final. Pontapé de baliza para Vlaco Dimos. Rola a bola, continua o espetáculo. Vem a bola para Frank de Jong. Acaba para o Benfica tirar a bola para fora. O lançamento é para a formação do Barcelona. É o camisola 20 que vai se preparar para lançar. É Sérgio Roberto. Lá está Sérgio Roberto na projeção da linha divisória do terreno, pronto para fazer o arremesso da linha lateral junto ao banco de suplentes, onde está Jorge Jesus, a tentar corrigir o posicionamento dos seus jogadores. Sabe como é que está na luz? Eu vou dizer-lhe, estamos nesta altura com 8 minutos, 1-0, Benfica vence, um gol madrugador de Darwin Núñez. O Benfica agora a pressionar aí a saída de bola para parte do Barcelona, e tem obrigado a jogar para trás, Ronaldo Araújo. Lá está Ronaldo Araújo a entregar para Ter Stegen, verifica a posição dos companheiros do adversário, ainda no movimento, vá curto ali na direção de Sérgio Busquets. 34 anos, uma das vozes autorizadas da equipa do Barcelona, lá vai ele e Piqué, uma das vozes autorizadas deste 11 do Barcelona. A bola na confusão do meio campo, é João Mário que acaba por recuperar. A bola é tocada para trás por Yaremchuk, e Yaremchuk já deu lá na direção de Valentino Lázaro. Valentino Lázaro atrasou para Vlaco Demos. O Benfica recebe a vontade para o intermédio do Internacional Belga. Lá vai saindo Vertonghen, faz o passe na direção de Darwin Núñez, parece que foi empurrado pelas costas. O árbitro diz que não, há apenas lançamento para a equipa do Barcelona, e outra vez por ele, por Sérgio Roberto, preparar-se ali para lançar na extrema direita do ataque da equipa do Barcelona. Lançou Sérgio Roberto para Frank de Jong, lá está ele tentando espanar o futebol da equipa do Barcelona, obrigado a jogar para trás, viu outra vez na direção de Sérgio Busquets, avariou, flanqueou, deu para Memphis Depay, Memphis Depay lá para Sérgio Dasta, lá vai ele trabalhando, dá ainda para Memphis Depay, a meio do meio-campo do Benfica, ainda longe da área, acaba por entregar a bola um pouco mais atrás. Aí está o Barcelona a tentar o passe, aí Benfica a abrir, o Barcelona para marcar, incrível o corte, sai o remate, outro golado, estava tudo a dormir, sai à fora de jogo. Mas como é possível, Nuno Perlouro? Como é que é possível o Barcelona aparecer que buraco, ali? Que cratera, Nuno, que cratera, ali aparecer com 2-3 jogadores na cara de Vlaco Dignos, mas acabou por ser ali Lucas Veríssimo com um corte fantástico ali a negar o primeiro golo da equipa do Barcelona. Depois o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo de um jogador catalão. Incrível a forma, Luís Cristóvão, como o Frank de Jong consegue romper na área. Depois foi Lucas Veríssimo a fazer um corte do outro mundo. É verdade, Lucas Veríssimo a atirar-se na frente da bola. Luke de Jong estava em posição de... Frenkie de Jong estava em posição de fora de jogo, mas Luke de Jong desperdiça aquela que seria a melhor oportunidade da equipa do Barcelona, já que não havia ninguém na baliza. Foi fantástico Lucas Veríssimo na forma como se atira a esta bola. O perigo está antes na forma como... quando olha conseguiu. Outra vez, desculpa Luís, e outra vez a equipa do Barcelona a chegar com perigo à área. O Benfica está a abrir muito espaço ou não? O Benfica está a sofrer agora um pouco pela forma como a equipa do Barcelona vai crescendo no jogo e vai conseguindo explorar este tipo de penetrações com Frenkie de Jong e com Pedri a jogarem muito juntos dos dois homens da frente. É um Barcelona que já teve que mudar a organização dos centrais. Começou com Eric Garcia, mais caído à direita, em cima de Darwin Núñez, mas tendo em conta a forma como o Uruguai ia aparecendo com facilidades, trocou. E agora é o seu compatriota, Ronald Araújo, quem está aqui do lado direito para travar o camisola 9 do Benfica, com Eric Garcia a passar para o lado contrário. Primeiro golo também em Munique. O Bayern de Munique, de grande penalidade aos 12 minutos, faz o 1-0. Marcou o inevitável Lewandowski. E atenção, porque se Portugal chegar à final do Campeonato do Mundo de Futsal, já tem adversário. A Argentina bateu o Brasil por 2-1, jogo no domingo às 6 da tarde, Argentina ou Portugal ou Cazaquistão. A segunda meia-final está marcada para amanhã às 6 da tarde, com acompanhamento permanente do enviado especial da Antena 1, Fernando Eurico. A partir de agora seria sempre venha o diabo e escolha. Lá vem a informação do Barcelona a tentar subir. Limpa, impecável, Otamendi. É verdade que também adiantou muito o Pedri. O Pedri adiantou muito a bola e permitiu ali o corte ao capitão da equipa do Benfica, Otamendi. O lançamento vai ser tirado aqui na direita do ataque da equipa, orientada para Ronald Koeman, que já passou como treinador da equipa do Benfica e teve a oportunidade de dizer no lançamento para este jogo o quão grande é a equipa encarnada. Lá está Grimaldo a tentar sair a jogar. Agora o Barcelona a reagir ao gol sofrido logo nos primeiros instantes da partida. Vai valendo o gol de Darwin Núñez. Benfica 1, Barcelona 0. É grupo E, segunda jornada, Liga dos Campeões. A bola a rolar, você ligado na Antena 1. Lá vem a bola para Sérgio Roberto. Vai tentar levantar outra vez para Memphis Depay. Há um primeiro corte ali do Otamendi. Vai chegar João Mário. Falha o corte. A bola vai sobrando outra vez para Pedri. Pedri mais para trás. A dar na direção ali do companheiro. Parece-me ser Eric Garcia. Aliás, parecia-me ser Eric Garcia. Depois a tentativa de inversão aqui para a direita, e é para aí que o Barcelona vai procurando espreitar mais uma entrada. Estava lá o Ronald Araújo, não deixa, rouba Grimaldo, tenta o passe Grimaldo já conseguiu virar a bola lá para Rafa, e é Rafa que vai deixando no Lucas Veríssimo. Agora para João Mário, com espaço, lá vem João Mário, entra no meio campo da equipa do Barcelona, pode servir na direita Valentino Lázaro, recolhe e devolveu para João Mário. João Mário bonito, a tabelinha com o Yara Michuca, a bola vai sair nos metros à frente. João Mário não conseguiu ver ali ganhar, e o lançamento é para a equipa do Barcelona. Lançamento já efetuado para trás. É a partir daí que o Barcelona vai tentar sair a jogar. E mais uma vez, o atraso para o guarda-redes Ter Stegen, que vai lá de Serginho Deste. Aí fica tempo agora também evitar que vai saindo ali, que vá saindo Ronald Araújo. Vai virando para Serginho Deste, tem Memphis Depay, ali encostado a lateral esquerdo do ataque da equipa do Barcelona. Vai caindo em cima de Valentino Lázaro, dois homens da equipa do Barcelona. Valentino acompanha um, vai chegando também aí para fechar o Lucas Veríssimo da Barcelona. Agora a tentar naturalmente reagir ao gol sofrido. O Benfica em dificuldades para transportar a bola aos seus homens da frente. Vai saindo agora enquanto ataca a equipa do Benfica. Mais um passe de Grimaldo. Grimaldo dá para Rafa, e quando a bola vem, Rafa vem com gás. Leva. Tocou o Darwin Núñez, já recebeu aqui na esquerda, vai tentar meter a área, e Yara Michuca está pronto para receber. Recebe João Mário no meio-lua, adianta a bola à frente, não tem espaço para galgar. Devolveu então para Rafa, que está fora dela na esquerda do ataque do Benfica. Ainda Rafa a pisar, a empregar para Grimaldo no bico da área, deixar para João Mário. Olha o tempo que ataca da equipa do Benfica, empurrados naturalmente, galvanizados naturalmente pela voz dos adeptos. A equipa ouve a voz dos adeptos e fica motivada. Bola no pé de Vertonghen, e agora de Otamendi. O Benfica estava numa situação ali perto área com perigo, e foi tocando a bola para trás, que ela já está no seu meio campo. Aí está a Antena 1 a transmitir para todo o mundo este jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões. Valentino Lázaro faz um nó, dá-lhe um lençol no adversário, e depois é travado em falta, não é, Nuno? Travado pelo Deste, ali puxado pelo lateral canhoto da equipa do Barcelona. E há pouco, há alguns minutos, o Piqué viu o primeiro cartão amarelo por uma falta mais dura sobre o Yaremchuk. Bola então na defesa da equipa do Benfica. Lá está a vontade de Nicolas Otamendi a meter pela zona central. Ele leva já para Darwin Núñez, acaba por perder ao Barcelona, a tentar destapar. Mais uma vez impecável Lucas Veríssimo, em antecipação Memphis Depay. Jogaço de Lucas Veríssimo até o momento. Memphis Depay procurava Sérgio Godós. A bola vem para o Internacional. Canarinho está com ela toda. Lucas Veríssimo há pouco pirou, pão da boca, o homem do Barcelona, quando ia para o golo, Nuno. Foi um corte sensacional, e todo de carrinho esticado, e depois de fazer esse corte festejou como se tivesse marcado um gol. Olha, atenção à equipa do Barcelona agora na reação. Grimaldo! Alexson Grimaldo! Foi ele que apareceu primeiro, parece-me mesmo que Sérgio Roberto aqui na direita. O Luís Cristóvão já vai fazer aí a análise a mais uma vez do jogo. Estamos nesta altura com 16 minutos da primeira parte. Luís Cristóvão, como está o jogo? É um jogo muito equilibrado, com a equipa do Benfica a parecer um pouco mais dominante, apesar do Barcelona nesta fase já ter mais bola, mas é um Benfica mais seguro daquilo que quer fazer do encontro. Chegou ao golo da vantagem e agora vai também tentando gerir essa vantagem perante o crescimento de uma equipa do Barcelona que tem muita gente na frente. Luke de Jong é um jogador que passa a maior parte do tempo a jogar sem bola, sobretudo a procurar desposicionar a linha defensiva dos encarnados para depois abrir esse espaço de penetração onde Memphis Depay e sobretudo Frenkie de Jong têm aparecido com algum espaço. Memphis Depay mais descaído ao lado esquerdo, Frenkie de Jong a surgir várias vezes na área criando perigo, mas o Benfica está forte, está seguro de si e parece nesta fase da partida ir sabendo como aguentar esta vantagem. Na Rota do Ouro, Liga dos Campeões, vamos lá, soldados da fortuna. Nesta altura, Paulo Sérgio aproveita para conferir o tempo e marcador do Estádio da Luz em Lisboa. 17 minutos da etapa inicial e o marcador assinala Benfica 1, Barcelona 0. Desporto Antena 1. Ora bem, golos aos 17 minutos, 18 minutos, só mesmo no Estádio da Luz e no adversário do Benfica, ou no outro jogo do grupo do Benfica, porque o Bayern está a vencer o Dinamo de Kiev por 1-0. Todos os restantes jogos, Juventus, Chelsea, Manchester United, Villarreal, Wolfsburg-Sevilha e Salzburgo-Lille, todos empatados, 0-0. Agora uma tijolada que veio de Pedri. A bola passou perto do posto direito da baliza de Vlaco Dimos, não foi, Nuno? Foi isso mesmo, um remate ali de meia distância do Pedri, do 16 da equipa do Barcelona, à entrada da meia-lua, remate rasteiro. A bola não passou muito longe da base do posto direito da baliza de Vlaco Dimos. A bola rola já para a equipa do Benfica, e vem João Mário com a bola controlada na ponta da bota direita. Lá vem João Mário, transportando a bola até o meio campo contrário. Vem de João Mário ali, cai em cima do adversário, em Frank de Jong. Consegue encontrar alguém a quem entregar para aí. Depois levanta para a área, aparecia Rafa a tentar ali entrar, a bola sobrou para as mãos de Ter Stegen, passa ao perigo, vem bola já para Serginho Dessa, olha o Serginho Dessa entregar já para quem? Aí para aí a voz de comando, Sérgio Busquets dá na sobre a direita para Sérgio Roberto, tentava meter lá para Pedri, interceptou de primeira, bem Julian Weigl, a bola agora está Yaram Chouk, Julian Weigl, grande círculo, deu atrás, sozinho, bem Valentino Lázaro, vai escondendo a bola, Valentino Lázaro, depois entregar para Yaram Chouk, lá está Yaram Chouk a ver o meio campo da equipa do Benfica, tentar manobrar, dá para Valentino Lázaro, solta lá para Rafa, dá para Yaram Chouk, três homens em cima de Rafa, tem que soltar Rafa, tem que ser mais rápido Rafa, perdeu, ganhou o Benfica logo a seguir, mas o árbitro italiano, o Daniel Orsato, já tinha assinalado a falta sobre, parece para mim, Sérgio Busquets. Parece muito bem ali um puxão do Rafa sobre o 5 do Barcelona. Quem acendesse primeiro a luz iria beneficiar da claridade para o jogo. E o Benfica foi a primeira equipa a acender a luz e a provocar um verdadeiro tsunami de emoções no Estádio da Luz. Vem a informação do Barcelona jogando atrás. É já para entremeta de Piqué, já viu o cartão amarelo. Lá está Piqué. Piqué deixa curto lá para Sérgio Busquets. Pode abrir na esquerda na direção de Sérgio Deste. Não, arriscou. Deu para Pedri, vai receber. É muito bem campo da equipa do Benfica. Aí está o Benfica agora a tentar afastar o Barcelona lá junto da sua área. Vai ainda a bola ganhar um ressalto, vai sobrando para Darwin Núñez, a meta à frente, levou, vai embora, aí está o Darwin Núñez a roubar uma bola e depois entrar no meio campo da equipa do Barcelona, não tem ninguém a quem entregar e acabou por levantar a cabeça e jogar um bocadinho mais para trás para Rafa, e este vai jogando lá na direção do Vertonghen. Tem que ser assim, o Benfica tem que também ter cabeça, tem que saber esconder a bola, tem que saber ter a bola, tem que retirar a bola ao adversário. Agora um passo errado, é disto que o Barcelona quer. Sérgio Busquets a dar para Pedri, mete na área, muitas dessas, Pedri, para fora, não é, Nuno? É isso mesmo, tentou servir o Pedri e os seus companheiros mais adentados, bola muito longa, perdeu-se para além da linha final, pontapé de baliza para Vlaco Dimos. Hoje em campo terá que ser com sangue, suor e lágrimas, se forem precisas venham as lágrimas. Vai vencendo o Benfica para uma bola a zero, você vai escutando então a transmissão mundial da sua Antena 1 da Rádio e Televisão de Portugal na Liga dos Campeões, na segunda jornada. E a agora há uma falta. Há uma falta aí sobre Yaremchuk. Ele recebeu de costas para a baliza do Barcelona, a entrada do meio campo da equipa da Catalunha. Terá levado ali um toque e o árbitro a dizer, o Daniel Orsato, que o livre é para o Benfica e para João Mário. O Benfica que hoje tem no banco, há pouco falei do banco do Barcelona, não falei do banco do Benfica. Elton Leite, Gilberto, Sublinha, Meite, Rodrigo Pinho, Pizzi, Rabonich, André Almeida, Parapte, Jetson Fernandes, Gonçalo Ramos e Morato, vocês já sabem, não é? Diogo não está, o Diogo Gonçalves não está lesionado, o Seferovic também está fora, a da equipa encarnada e por lesão. Vem bola para ele, para Alex Grimaldo, vai jogando atrás, é para Rafa, devolveu para Alex Grimaldo, há ali um ressalto, a bola vai sair, o homem do Barcelona já consegue controlar, mas fora. E por isso, é reverso da medalha, bola para os donos da casa e para Alex Grimaldo, na projeção da linha divisória, à saída do meio campo, a da equipa encarnada. É um som, cuidado para Gonçalo Lopes, no Estádio da Luz, em Lisboa. Uma noite movida absolutamente pela emoção. Lá vai o passe a sair por intermédio do Memphis Depay. Abre na direita para Sérgio Roberto. Vem a linha final. Aliás, era pedra. Agora sim, Sérgio Roberto recebe sobre a direita. Vai ali espreitar a possibilidade de chegar à área. Jogou atrás para Sérgio Busquets. Ofereceu ali para Pedri. Ao virar outra vez, não há ninguém. Onde é que estava o Grimaldo? Aparece aí o cruzamento. Olha aí o corte de João Mário. Sai Julian Weigl. Mete a bola para Yaremchuk. Escondeu Yaremchuk. Pode tocar para trás. É isso que vai fazendo o ucraniano Valentino Lázaro, a chamar o adversário. Não vai lá ninguém. Enquanto isso, o cronómetro vai avançando, não perdoa. Aí estão os ponteiros do relógio a avançarem neste jogo no Estádio da Luz. O Benfica só venceu o Barcelona em 7 ocasiões, apenas numa em 1961. Jorge Jesus já empatou em Camp Nou 0-0 com o Benfica, também na Liga dos Campeões. Vai a bola para a equipa encarnada. Onde está Vertonghen? A jogar para Alex Grimaldo. Toque curto, deu na direção de Yaremchuk, vem bola novamente para Vertonghen, Otamendi, prazo que se fazia tarde para o guarda-redes Vlaco Demos, está sozinho na área ali ligeiramente à frente da marca de grande penalidade. Lá vai a bola já saindo lá para a frente, para a cabeça de Yaremchuk, tentava combinar com Darwin Núñez. Como está o jogo, Luís Cristóvão? É, o jogo continua equilibrado, a equipa do Benfica nesta fase ter menos capacidade para criar oportunidades, mas muito forte na forma como vai tentando defender o seu último reduto. Parece ter acertado também defensivamente perante uma equipa do Barcelona que nesta fase quer instalar-se no meio campo ofensivo, mas revela pouca capacidade para ter a bola em controlo. Ou seja, é um Barcelona que sobe as suas linhas e que ocupa o espaço, mas não é propriamente um Barcelona que consiga ter essa capacidade em posse já dentro do bloco encarnado. Por isso, muita troca de bola entre os centrais, a procura da velocidade dos laterais e depois de passos na profundidade, ora para Depay, ora para Frenkie de Jong, como já assinalamos. Também Pedri a começar a aparecer um pouco mais no jogo, com um grande remate fora da área, mas a bola sai ao lado da baliza de Vlaco Dimos. Rapidamente lá vem o jogador dos Países Baixos, Frank de Jong. Acaba o Benfica agora por conseguir fechar ali para o intermédio de Weigl. O Benfica que se deixou abalar um bocadinho após o golo. A reação foi forte do Barça. É um Barcelona que reage, o Benfica baixa um pouco também a sua intensidade no jogo. Não creio que tenha sentido problemas. Cede perante aquilo que é natural, está a ganhar e procura gerir um pouco o seu esforço. Ronaldo Araújo a entregar para Ter Stegen. Lá está a bola a sair dos pés de Ter Stegen, fora da pequena, ali fora da meia-lua. Movimenta mal, má reposição, a bola vai para o meio-campo do Benfica e acaba por sair diretamente ali junto a Valentino Lázaro, que já vai buscar a bola para fazer o arremesso. Ele a ganhar o lugar então a Gilberto na lateral direita da equipa do Benfica. A Benfica 0-0 em Kiev frente ao Dinamo. O Barcelona perdeu em Camp Nou com o Bayern de Munique na primeira jornada por 3-0. Vai sair o lançamento para a formação encarnada e para Valentino Lázaro. Lança rápido para Darwin Núñez, o autor do golo. Lá vem Darwin Núñez, recebeu a bola num passe magistral de Julian Weigl e depois com espaço conseguiu encontrar realmente a baliza de Ter Stegen para inaugurar o marcador. E agora no lance de insistência de Darwin Núñez, backhand para o Benfica, Nuno. Backhand para o Benfica, lance com Ronaldo Araújo, ali o Darwin Núñez a ir ali a chutar contra o central da equipa do Barcelona e a ganhar o pontapé de canto para João Mário. É o primeiro canto do Benfica no jogo. Olha aí, Pode haver peixe na rede. Olha no lance. Há vários jogadores lá na área. Vai a bola ser batida. Quem marca Nuno? Desculpa. João Mário. É João Mário que vai colocar a bola no quarto de cerco. Vai levantar para a área. 2, 4, 5 homens do Benfica. Mais do Barcelona. 2, 4, 6, 8 unidades do Barça. Mais o guarda-redes 9. O Benfica consegue colocar lá 5 homens. A bola vai sair. A bola vai sair do João Mário. Bate com carinho. João Mário. E que curvas tem esta bola. Lá vai ela a picar lá para a área. O cabeceamento falhou. A defesa do Barcelona. Aí o Benfica também não consegue empurrar para a baliza. Vai chegando ali. E Julian Weigl. O árbitro diz que não há motivo para falta. Weigl tem que ter sido empurrado ao árbitro Daniel Orsato. Mas não. O lançamento é mesmo para a equipa do Barcelona. Lançamento para a formação Cole, aqui na direita, pronta para lançar, lançou, vai com espaço, vai com perigo, Frank de Jong faz o passe, é para Memphis Depay, está sozinho, vai para a área, atenção, vai sair o remate, salado! Remate de Memphis Depay, mas eu passo a explicar, se o Veríssimo não cai em cima dele, ele não ficava à vontade, ficava à vontadinha, mas como o Veríssimo fará, Nuno, obrigou o erro e ainda consegue tirar a bola. Mais um grande corte ali do xerife do Benfica, um corte a dar o corpo às balas, a cortar novamente de carrinho, era um remate de pé esquerdo, cortado a um posto mais distante, mas um corte providencial de Lucas Veríssimo a evitar o pior. Memphis Depay vai bater o canto, Memphis Depay mete para baixo, é lance estudado, estava tudo a dormir outra vez na equipa do Benfica. É certo que a bola parece mesmo bater ali no corpo de João Mário. Os jogadores do Benfica ficam a queixar-se de qualquer coisa ali junto do Daniel Orsato, e é novo canto para a equipa do Barcelona. Vimos aqui como saiu o lance estudado ali com o homem do Barcelona a aparecer lá em plena da área e a tentar disparar lá para a área encarnada. Agora vai direto, o Benfica consegue tirar aí com as suas torres. A bola vem para Sérgio Deste, pode atrasar, vem buscar, atrás, vai espaço para manobrar, é a partir de trás agora que o Barcelona vai tentando sair a jogar e vem buscar a bola Frank de Jong para Sérgio Deste, ele atrasa para a guarda-redes Ter Stegen. O Benfica bem a conseguir encostar, a pressionar e obrigar o Barcelona a transportar a sua bola até ao guarda-redes. Nesta altura vamos com 27 minutos e meio, há um para o Benfica, há 0 para o Barcelona. É noite da Liga dos Campeões, é para já Ter Stegen com a bola no pé, lá está Ter Stegen pronto para deixar curto, e foi isso que fez, entrega para Piqué para olhar para Sérgio Busquets. O Benfica vai ganhar ali para o Rafa, consegue ganhar uma saída em falso do Barcelona, dá para Yaremchuk, então atrasou para Alex Grimaldo, lá vem Alex Grimaldo, mal Alex Grimaldo, estava a dormir Alex Grimaldo, acaba por roubar a bola, num para um, acabou por levar a melhor o número 16 Pedri, lá vem Pedri deslizando, lá vem o Barcelona agora saindo na classe de Frank de Jong, dá para Sérgio Deste, vai fazendo a inversão, Sérgio Deste na esquerda, emprega para Memphis Depay, voltou a ganhar o lance ali, Otamendi atrasou, lá para Vlaco Dimos, parecia estar a ser puxado, Darwin Núñez, o árbitro manda jogar, a bola fica em Frank de Jong, em todo o meio-campo da equipa encarnada, lá vem a formação do Barcelona jogando, já para entremada de Piqué, Piqué vai virando para o camisola 20, Sérgio Roberto, tem Grimaldo em cima, vai tirando o Grimaldo do caminho, Grimaldo tem estado aí a ser enganado algumas vezes, e o Barcelona apareceu com muito perigo aqui do lado de Grimaldo, mais um cruzamento, adeus! Voou para a bola, fez o corte ali Vlaco Dimos, vai ganhar o Benfica, atenção ao Barcelona a apertar, Barcelona depois do golo já chegou várias vezes com perigo à área do Benfica, já valeu Veríssimo, agora valeu também aquela saída de Vlaco Dimos, está mais Barcelona, não dá agora nesta fase, Luís? É verdade, é a equipa do Barcelona que vai crescendo e vai conseguindo chegar à área, vai conseguindo criar perigo. Lucas Veríssimo bem primeiro a surgir no corte, depois tem um pontapé de canto, também uma bola bloqueada por um defesa do Benfica, e o Barça na área outra vez. Outra vez o Barça! Falhou! Praticamente o gol feito! Vai surgindo ali! Pela segunda vez, Luke de Jong! Pela segunda vez, Luke de Jong! É atirar ao lado da baliza do Vlaco Dimos! Agora o Benfica assim para o ataque, havia uma falta sobre a Rafa, mas o Benfica ficou embalado. Pode ir então com perigo para a área. E Yaremchuk levou, induzou para Grimaldo. Está colado à linha final. Acaba por dar para trás na direção já de Weigl. Weigl a entregar para João Mário, mas o campo da equipa de Barcelona. É sobre a esquerda que vai receber outra vez Weigl. Weigl oferece aí ao capitão. Otamendi, vai fazendo correção para a direita para Valentino Lázaro. É Valentino Lázaro que tem à frente Serginho Deste, vai conseguindo dar já para Rafa. Rafa faz mal o passo, oferece o ouro ao Mandido, oferece a bola ao adversário, veio Barcelona em contra-ataque, recupera rapidamente na ajuda atrás, veio ali Rafa, perdeu a bola e tentou fechar e conseguiu fechar, uma saída rápida do Barça, mas é o Barcelona que tem bola no pé, é para intermédio do Frank de Jong. Frank de Jong, lá para Serginho Deste, Frank de Jong, zona central, é para Busquets, a bola agora em Memphis Depay, é o Barcelona a tentar rondar a área do Benfica, outra vez ele, Sérgio Busquets, uma das falsas do Barcelona, mas as falsas autorizadas do Barça, olha outra, é Piqué, lá está Piqué a deixar curto para Pedri, os adeptos do Benfica vão auxiliando, tentativa de estabilizar, de nervar a equipa do Barcelona, uma equipa altamente experiente, apesar de ter aqui muitos jovens. Atenção ao cruzamento, sai com os punhos na resposta ao cruzamento, Vlaco Demos, e a bola vem para Rafa, e Rafa agora inicia o contra-ataque, é daí que o Benfica para ter a partido. Darwin Núñez vai com tudo, parte a loja, parte a mobília, vai para o chão, e o árbitro diz que não há nada. Fica a pedir o Benfica grande penalidade, os adeptos também, o árbitro Daniel Orsato diz que não há nada, que numa bola dividida, Darwin Núñez acabou por cair fora da área, mas não houve direito a grande penalidade, é um perlouro o nosso repórter. Não assinalou o castigo máximo o árbitro italiano da partida, tudo começa numa arrancada de Rafa Silva, depois um passo em profundidade ali para a meia esquerda do ataque da equipa do Benfica, Darwin Núñez na luta ombro a ombro com o Ronald Araújo a cair dentro da grandear, o árbitro a não assinalar infração. Mais um gol em Munique, sim. Bayern de Munique a avançar, Bayern de Munique 2, Dinamo de Kiev 0, outra vez Lewandowski. Outra vez Lewandowski aqui no Estádio da Luz, outra vez Darwin Núñez a cair na área. Já vou ao Luís Cristóvão também para ele ter naturalmente a sua, para dar a sua opinião relativamente ao lance. Já vou ao Tio Luís para já o lançamento para o Benfica aqui sobre a esquerda. Foi um toque de calcanhar de Anem Chuk. A bola a bater no corpo do homem do Barcelona. Alteração na equipa do Barça. E sai o Piqué. É, mas o Piqué devia ter sido expulso há pouco. E por isso é que o Estádio da Luz está a ter este tipo de reação. Ao minuto 30, Piqué fez falta sobre Rafa no momento em que o Benfica estava no ataque. O árbitro deixou seguir o encontro e não mostrou depois o cartão amarelo. Esta grande assobiadela que se veio ouvir no Estádio da Luz. Naquela cacetada, se me permite, a expressão a Rafa, não é? Exatamente. Piqué devia ter sido expulso neste lance e por isso mesmo é salvo pelo árbitro. E Ronald Koeman, a perceber como está fragilizado um dos seus jogadores mais experientes, acaba por tirá-lo do campo agora ao minuto 33. Estava a molhar a fralda, Ronald Koeman estava no limite, o italiano Daniel Orsato foi amigo, já que há pouco Piqué entrou com tudo sobre Rafa e não viu o segundo amarelo. Olha o Benfica em cima, vamos lá Benfica, a noite no coração, estrelas na escuridão, Benfica a tentar acender de novo as estrelas da Liga dos Campeões. Vem a bola para Alex Grimaldo, aqui sobre a esquerda, Alex Grimaldo a tentar manter na área, a bola bate contra a amarela defensiva da equipa da Catalunha, é João Mário que vai fazer o lançamento já lá para a área. A do Barcelona recebeu da Darwin Núñez. Lá está o internacional Uruguai, leva com ele dois, vem à linha final. Olha o pontapé de canto para o Benfica, nono. Mais um duelo entre o Darwin Núñez e o Ronald Araújo. Acabou por ser o central da equipa do Barcelona a chutar para canto. Quem entrou para o lugar de Piqué foi o Gavi. O menino de 17 anos, Gavi, entrar para o lugar de Piqué na equipe do Barcelona. Atenção ao pontapé de canto, é o João Mário que vai tirar. Ele vai tentar meter aí. Olha aí uma fatiada na bola, lá para a área. João Mário toma balanço. Já colocou no quarto de círculo. João Mário vai avançar. Ele vai cruzar, ele vai cruzar, ele vai cruzar, ele cruzou. E a defesa do Barcelona consegue limpar o Benfica a tentar à procura dessa almofada. Não para adormecer, mas para se estender melhor na partida. Vem bola para Grimaldo. Grimaldo jogou ao lado, deu para Weigl. E o Weigl agora só ali para a entrada do grande círculo, onde estava altamente, ligeiramente numa posição mais adiantada, dá para a direita para Valentino Lázaro, ele ainda olhou lá para Rafa e acaba por perder, num lance parece para mim com Frank de Jong, aliás, desculpem, com Memphis Depay, terá sido com Memphis Depay, estou muito longe, não tem nada a ver um com o outro, mas estamos cá em cima no 15º andar. Vai a bola para a formação do Barcelona. Luís Cristóvão, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, só para comentar a troca realizada por Ronald Koeman, na saída de Gerard Piqué para que Frenkie de Jong passe a jogar um pouco mais a partir de trás, no momento em que a equipa tem bola, Frenkie passa agora a ser de quase um dos três centrais e entra o menino Gavi, médio ofensivo, a descair aqui para o lado direito, à procura de dar maior largura também ao ataque do Barcelona e tentando beneficiar dessa capacidade com bola que Frenkie tem para a construção. O Barcelona coloca jogadores melhores com bola e tira Piqué, que mais uma vez ficou a dever, ou ficou em crédito com um cartão vermelho que devia ter visto antes de ter saído. Eric Garcia já abriu, Eric Garcia, lá vem a bola para a esquerda, é por aí que Serginho Deste tira o cruzamento, Otamendi a limpar, a bola vai para fora, sendo tirado com o veneno para o do Benfica, foi Otamendi que acaba por limpar de cabeça, obrigou para o Barcelona o lançamento e a dar a bola já para o seu meio campo. A partir daí vai, como dizem Luís Cristóvão, lá está a recuar o Frank de Jong a deixar curto, o Vletor atualizou, entrega para Sérgio Busquets na zona central, é para Pedri, tentava ali meter para o menino Gavi, a bola fica em Memphis Depay lá na direção de Serginho Desta, olhou ali para a área para ver a quem pode entregar, está lá o Luke de Jong, que já falhou dois golos quase feitos para a equipa do Barcelona. Enquanto for assim, o Benfica agradece a Luke de Jong. Lá está o Barça, mais um centro, e agora sempre o suspeito do costume ali a chegar para o corte, Lucas Veríssimo. Isso mesmo, Nuno, Lucas Veríssimo a tirar a bola para lá da linha final, pontapé de canto para a equipa do Barcelona. Aguenta a Benfica, 36 minutos da primeira parte, o cruzamento tirado, outra vez o Benfica a conseguir levar a bola para lá da linha de cabeceira, mais um canto. Atenção, o Barcelona cria muitos problemas nos lances de bola parada. O Benfica em dificuldade, para já o Benfica está a dar uma boa resposta, mas a bola a tentar ser colocada lá na frente para Busquets, para Luka de Jong e companhia, para Memphis Depay e companhia. Vai então agora o canto ser batido à maneira curta, vamos a ver se será assim ou não. Memphis Depay vai chegando, ele cruza, primeiro posto, a bola vai varrendo toda a área, vai chegar atrás para o cabeceamento de Gavi e morre nas mãos de Vlachodimos. Tenta já o Benfica ser em contra-ataque numa reposição rápida por intermédio deu de Vlachodimos, era para Rafa, a bola vai diretamente para fora, sai lançamento para a formação da cidade condal do Barcelona e não há bola agora desapareceu a bola não regressa, o jogo está parado. Um abraço para Filipe Brandes, Alberto Martins, Abel França, Kevin Aguiar, Artur Jorge Teixeira, Martinho Vila, Gonzalo Rosário, Alberto Conga, Nuno Carriço, Celso Banza, Nicleto Matavel, Benfica Joe, Valdir Évora, João Carlos Badalo e Aduzido Mota. Vem a bola para a equipa do Barcelona, vem a bola já ali a ser a partir de trás. Vem no Memphis Depay, recebeu do Sérgio Busquets, tentava lá testar mais uma vez a defesa do Benfica. Tem estado em grande ali, Otamendi, perto do Lucas Veríssimo, o atraso agora para o guarda-redes, Vlachodimos. Estamos com 37 minutos e meio. Já não falta muito. Era importante para o Benfica segurar até o intervalo para colocar ainda mais pressão neste Barça. Se é verdade que o Barcelona tem criado melhores oportunidades agora ao longo deste último período, o que é certo é que o Benfica vai continuando a competir olhos nos olhos com a equipa do Barcelona. Mesmo após esta troca, é certo que é um Barcelona agora a mostrar maior capacidade com bola, mas o Benfica vai se equilibrando e vai balançando bem a sua equipa a nível defensivo. Vai a bola para a equipa do Barcelona, vai ser o tiro ao lado. Sergi! Aliás, Eric Garcia, queria dizer, foi ele que se aproximou ali da área, depois Nuno arriscou a meia distância, uma bola rasteira, mas desta vez desviada da baliza do Odisseias Vlachodimos. Sim, ele galgou ali alguns metros, depois visou de pé canhoto bem longe da grande área, remate rasteiro, mas passou ao lado do poste esquerdo da baliza de Vlachodimos. Vai a bola para guarda-redes Vlachodimos, vamos lá Benfica, nem a melhor calculadora consegue calcular para já o amor que estes adeptos têm pelo Benfica, têm estado realmente a prestar um apoio fantástico, não é, Nuno? Incondicional à equipa encarnada nesta noite da Liga dos Campeões. De facto, um ambiente sensacional. Que saudades tínhamos nós, Nuno, depois de uma época passada onde não houve os adeptos do Benfica a serem claramente o 12º jogador esta noite. Com vista para a Champions, aí está o Benfica-Barcelona. Ali vem a bola chegando ao jovem Gavi a tentar sair a partir ali de uma zona mais centralizada. Abriu para a direita na direção de Sérgio Roberto, recolheu, levantou a cabeça, dá para Memphis Depay, está muito apertado Memphis Depay, quase que perdia a bola quando caiu em cima dele o número 5 do Benfica, era então Vertonghen. Obrigou o Barcelona a ter que recompor-se, a jogar mais para trás, agora a virar o jogo lá para Serginho Dest, aparece muitas vezes sozinho Valentino Lázaro, só agora cai em cima do Serginho Dest, ele vai romper, vai lá Valentino e o Valentino acaba por não ir, quem foi lá foi Julian Weigl, fez o corte, a bola sobrou para Eric Garcia, volta a dar para Serginho Dest, Serginho Dest rodopia, acaba por ir para a área, agora sim mete o pé, Valentino Lázaro conseguiu cortar, deu para Weigl. Mais uma vez o Benfica pressionado com um passe errado de Rafa. Tem tido alguns passes errados, mas quando ele começa aí na saída com a bola, as suas acelerações metem respeito ao Barcelona. Está à vontade, Memphis Depay pode tirar a baliza, virou, abriu já na direção do Sérgio Roberto. A bola picada para as costas da defesa encarnada, vai sobrando para a direita e o fora de jogo. Por pouco, mas estava, Nuno. Estava, sim senhora, fora de jogo, assinalado pelo auxiliar do árbitro italiano ao Gavi, um passe em profundidade do Matthew Depay ao Gavi, mas estava de facto adiantado em relação ao penúltimo defensor da equipa do Benfica. E pronto, vem ali a bolinha 4-1 no Estádio da Luz, vamos dar uma voltinha. Mundial da Swamp em emissão mundial. Aquele abraço também para a nossa lusofonia: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E estão todos com a antena. Lá vem a bola, já chegando à frente para o ataque de encarnado. E Yara Michu, que caiu o árbitro mais uma vez. Daniel Orsato está a ver uma. Daniel Orsato, quando não expulsou Piqué, quando ele teve aquela entrada dura, uma entrada duríssima sobre Rafa, ele já tinha amarelo. Luís Gustavo explicou tudo. Então a equipa do Barcelona agora tentar sair a jogar, mas o Benfica volta a subir o bloco e não dá espaço. É uma bola ganha de cabeça do Veríssimo, a bola vem para Valentino Lázaro, não consegue o drible, posto ali a inventar e acabou por ficar sem a bola. Ela regressa ao guarda-redes Ter Stegen, é o alemão, com Yara Michuk a encostar nele, obriga de imediato a Ter Stegen a movimentar lá para a frente para Sérgio Busquets. Bola redonda a vir lá para Memphis Depay, depois de ter sido do Sérgio Deste, ala esquerda do Barcelona a funcionar, agora numa posição mais centralizada, recuou, recebeu, Frank de Jong, lá está Frank de Jong, vê quem pode entregar, lá deu para Ronaldo Araújo, é o uruguaio, vai tocar Frank de Jong, ainda Frank de Jong com a bola controlada na ponta da bota direita, lá vai ele, agora jogando para a esquerda, lá na direção de Busquets, já fez outra vez a bola rolar até Sérgio Deste, muitas vezes aparece ali à vontade para receber a bola, lá deu para Memphis Depay, Valentino Lázaro está em cima, está aí estava ali com a ajuda do Lucas Veríssimo, estavam os dois a tentar fechar mais uma ação do Barcelona. É mais um passo para a área do Benfica, é mais uma vez a antecipação de Otamendi e a bola aí para fora. E quando se está a ganhar, Luís Cristóvão, quando se está a ganhar, como as coisas são diferentes em termos motivacionais, parece que tudo sai bem. É um Benfica que entrou muito confiante neste jogo, um Benfica que entrou a querer superiorizar-se à equipa do Barcelona, chegou ao golo, sendo certo que vê o conjunto catalão a criar algumas situações de perigo junto à baliza de Vlachodimos. O que é certo é que o Benfica também teve pelo menos mais uma oportunidade nos pés da Yara Michuk para marcar, e é um Benfica que vai gerindo também aquelas que são as suas capacidades nesta partida, mantém confiança, obviamente que a vantagem no marcador ajuda a equipa encarnada a ir gerindo o seu esforço na partida até o momento, frente a uma equipa do Barcelona que, depois de ter essa vitória frente ao Levante, creio que nos primeiros minutos entrou em dúvida acerca da sua capacidade, porque o Benfica está forte, entrou forte, deixou marca, e o Barcelona, apesar de criar oportunidades, está ainda longe de mostrar aquele poderio que o colocaria mais perto da tradição de um grande Barcelona. É um Barcelona abaixo da sua média habitual, um Benfica acima dessa média, e por isso mesmo o Benfica vai fazendo aqui uma excelente partida e vai chegando com esta vantagem bem perto do intervalo. Pronto, aproveitamos porque o Valentino Lázaro está a ser assistido. Então aproveitamos para o Sérgio aí para conferir tempo e marcador no Estádio da Luz em Lisboa. 43 minutos da etapa inicial. Isto é Champions, isto é futebol. Benfica 1, Barcelona 0. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. Nos últimos minutos, mais um golo. Salzburgo 1, Lille 0. O jogo ainda não foi reatado, agora sim a bola já foi tocada para trás para os homens do Barcelona, que se vão aproximando ainda da área do Benfica, a tentativa de chegar a um empate ainda antes do intervalo. Mas vai mexer, o Lázaro não está em condições, não está em condições. O Gilberto. Obrigado, Nuno Perlouro, aí o lance do repórter Nuno Perlouro. Aí Gilberto, camisola 2, está preparado para entrar. Valentino Lázaro, como percebeu, está aí com algumas queixas, esteve a ser assistido e vai sair. Gilberto, apesar de estar a terminar a primeira parte, Jorge Jesus não quer facilitar e lança já, Gilberto. Daqui a pouco ele vai entrar para o jogo. Lázaro, que estava a fazer até o momento um bom jogo. Sim, estava muito bem no jogo, já tinha estado bem em Guimarães e repetia essa boa exibição, e felicidade para o jogador austríaco. Contra-ataque da equipa do Benfica, vem Dário Núñez, vai esperando aí a chegada do João Mário, pode colocar a bola para João Mário. Dário Núñez, oh Núñez! Agora demorou, bloqueou, não é, Nuno? Exatamente, tentou ali, foi com demasiada sede ao pote, progrediu, correu, não passou a ninguém, visou a baliza de Ter Stegen, bola demasiado alta, pontapé de baliza para o Barcelona, numa altura então que sai Lázaro e entra Gilberto. Luís. Lázaro sai lesionado, a única questão que esta troca tem no neste preciso momento é que estamos já em cima do minuto 45 e poderia Jorge Jesus, caso não fosse muito grave a lesão que afeta o Lázaro e ele continua em campo, poderia Jorge Jesus esperar aqui um pouco, fazer a troca no intervalo e manter na mesma os três momentos para trocar no segundo tempo. Abdica disso não para quer arriscar, não é? Exatamente, abdica disso para não fragilizar a sua equipa nestes momentos finais. Confesso que não vi quantos minutos. Dois minutos são aqueles que ainda terão que ser jogados e, portanto, não arrisca e lança já Gilberto para dentro do campo. Lázaro é o infeliz neste momento da equipa encarnada devido a esta lesão num jogo em que as coisas estavam a sair muito bem. Primeiro vez que toca na bola, está Gilberto faz o passe, é para Dário Núñez, o Benfica aproxima-se novamente da área da equipa do Barcelona, cruzamento tirado por Dário Núñez, ali na cara de Ronaldo Araújo, vai evitar ali o que a bola saia, toca para trás Rafa, Alex Grimaldo vai entrar, furou, Alex Grimaldo atira, Alex Grimaldo, isto é para homens, Alex Grimaldo, ele que tanto tempo depois de uma bola ganha em sacrifício para o Rafa na linha final, ele deu para Alex Grimaldo, demorou imenso tempo a pensar o Grimaldo, ele já teve um bom remate à baliza do Ter Stegen. Nuno, isso foi uma pena, uma vez que foi em esforço que o Rafa conseguiu capturar esta bola dentro das quatro linhas, um passo atrasado para o Grimaldo, depois perdeu ali muito tempo e não conseguiu dar seguimento ao lance. Memphis Depay vai ali cair ali na área da equipa encarnada, fica a pedir grande penalidade, a atenção fez mesmo nas barbas do árbitro Daniel Orsato, que diz que não há nada, o Benfica despacha a bola que está a queimar, ela vai sobrando para o Frank de Jong, olhou para Ronaldo Araújo, optou por atrasar para Ter Stegen, o árbitro olhou para o seu relógio, vai acabar a primeira parte aqui no Estádio da Luz, é a Liga dos Campeões, segunda jornada do grupo, é a Liga dos Campeões, é jogo grande, jogadaça na Luz, o árbitro italiano ainda vai dar mais alguns instantes para que Ter Stegen possa colocar a bola na frente, sai da área, movimenta para Memphis Depay, mata no peito, mete rasteiro, vem aí acompanhá-lo o Serginho Deste, ele vai para a área, vai romper, oferece a bola já para o guarda-redes Vlachodimos, que ajeita com o pé e com o pé movimenta já na direção do Darwin Núñez, recolheu Darwin Núñez, pode partir para o contra-ataque, dá para trás, é para Rafa, Rafa não consegue o drible, depois vai oferecer o bola ao bandido, vai oferecer a bola ao adversário, acaba o jogo, a primeira parte com este resultado na Luz, um para o Benfica, marcou Darwin Núñez, 0 para o Barça, Nuno Perlour, regressam as equipas ao balneário e vão ali rodeando o árbitro, os jogadores do Barcelona, uma vez que ficaram bastante aborrecidos com aquele lance, mesmo a terminar a primeira parte, uma queda de Depay no interior da área. É fora, mas há um toque, não é? Há um toque, mas é fora da área. É, olha que eu parece que há um toque ali fora da área. Exatamente, mas ficou bastante agastado o jogador do Barcelona, a levar as mãos à cabeça e depois, mal terminou a primeira parte, três jogadores do Barça a rodearem o árbitro italiano, que manda toda a gente para o balneário. Recordo que ambas as equipas já fizeram uma alteração na primeira parte. Do lado do Barcelona saiu o Piqué, entrou o Gavi, do lado do Benfica saiu o Lázaro, entrou o Gilberto. Pronto, Luís, boa abordagem do Benfica, um jogo com o Barcelona, não é aquele Barcelona de outros tempos, mas é o Barça, Barça, é uma equipa que continua a ter uma palavra a dizer na principal prova da UEFA e merece todo o respeito, claro, dos adversários. É um Barça com talento, é um Barça com muita juventude, é um Barça à procura do seu melhor, mas encontra aqui no Estádio da Luz um Benfica muito confiante, com muito apoio dos seus adeptos, a conseguir uma grande entrada no encontro, a marcar cedo e a saber depois gerir aquilo que foi esse golo marcado, esse 1-0 que demonstra o marcador. Já a equipa do Barça foi obrigada a mexer, Piqué deveria ter sido expulso e acabou substituído por Ronald Koeman, que percebeu que a noite não ia correr bem para o seu central mais experiente, lança mais um jovem, um adolescente Gavi, para dentro do campo, consegue reagir, consegue criar situações de perigo, mas o Benfica mantém-se vivo e mantém-se com a vantagem. 1-0 para o Benfica numa grande noite europeia de futebol. Sem dúvida. Pronto, Paulo, a bola vai para ti, para já sai a águia mais doce para o intervalo, com uma crema catalana servida por Darwin Núñez. 1 para o Benfica, 0 para o Barcelona. Já voltamos à Luz, até já. Está combinado, 10 para as 9 da noite, já vamos ter notícias, resultados ao intervalo desta noite. noite de Liga dos Campeões. Grupo do Benfica, grupo E, para além deste Benfica 1, Barcelona 0. O Bayern de Munique está a bater o Dinamo de Kiev por 2-0. Um bis de Lewandowski. No grupo F, resultado final, a Atalanta venceu o Young Boys da Suíça por 1-0. Nesta altura, ao intervalo, em Old Trafford, Manchester United 0, Villarreal também 0. No grupo G, o Salzburgo bate o Lille por 1-0 e o Wolfsburgo está empatado com o Sevilha 0-0. Por fim, no grupo H, temos o resultado já final, o Zenit de São Petersburgo, que acabou por golear a formação do Malmo por 4-0. O Malmo até teve um jogador expulso. E nesta altura, ao intervalo, num duelo de gigantes em Turim, Juventus 0, Chelsea também 0. Antena 1, Setúbal, 99.2. Estamos em noite de Liga dos Campeões. Ao intervalo, o Benfica está a vencer o Barcelona por 1-0, golo marcado por Darwin Núñez aos 3 minutos deste primeiro tempo. No outro jogo do grupo do Benfica em Munique, Lewandowski faz toda a diferença. A formação do Bayern está a bater o Dinamo de Kiev por 2-0. Hoje Liga dos Campeões, amanhã aqui vamos estar a partir de 7:45 da noite para seguirmos a partida do Sporting de Braga com o North Zealand, com o Midland da Dinamarca, jogo para acompanharmos com relato integral e direto. Vamos também estar muito atentos àquilo que acontecer na Lituânia. É lá que está o enviado especial da Antena 1, Fernando Eurico. Ora bem, a seleção nacional portuguesa já sabe que vai jogar com a Argentina. Isto se conseguir chegar à final do Campeonato do Mundo. Amanhã joga com o Cazaquistão e na bancada vai estar Joel Rocha, antigo treinador do Benfica, está agora sem clube. Ele foi descoberto, por assim dizer, pelo enviado especial da Antena 1. E Joel Rocha disse ao Fernando Eurico que vai torcer, obviamente, por Portugal. Está livre, daí ter vindo até à Lituânia para apoiar a seleção da esquina. Joel Rocha treinou o Benfica 7 épocas consecutivas. Saiu na última temporada depois de 2 títulos de campeão, 3 taças de Portugal, 3 taças da Liga e 2 supertaças. Diz estar a descansar, mas veio porque acredita que Portugal está mais do que preparado para fazer o que ainda não foi feito. É possível e nós temos tudo para conseguir, e acredito e tenho a plena convicção que eles internamente sentem e acreditam, e tudo vão fazer para que isso seja uma realidade e um momento histórico para o futsal português. Mais um. Portugal vai conseguir superar o Cazaquistão e domingo estaremos na final. Depois do 4º lugar no último Mundial da Colômbia, Portugal está em fase ascendente. Foi campeão da Europa em 2018 e agora quer muito ser finalista do Campeonato do Mundo. Joel Rocha entende que esta seleção está talhada para fazer história. Portugal tem qualidades mais do que evidenciadas para estar nas 4 melhores do mundo. E isso é significativo. Estar novamente nas 4 melhores seleções do mundo por 2 vezes consecutivas. E só 2 seleções o conseguiram, que foi o Portugal e a Argentina. E isso já é o primeiro indicador e o primeiro mérito. Mas basta ver o trabalho que é feito, que é desenvolvido, aquilo que é dito para fora, que é transmitido por todos, equipa técnica e jogadores, querem mais. Até porque sente na equipa nacional compromisso e espírito de família. Acima de tudo, o que se sente é um compromisso muito grande entre todos eles. Estão todos de mãos dadas, de facto de mãos dadas, estão extremamente unidos. E aquilo que o jogo da Espanha demonstrou foi uma capacidade muito forte para saber conviver com os momentos maus e difíceis que o jogo teve para Portugal. Sendo assim, resta esperar pelo jogo e vencer o Cazaquistão para alcançar pela primeira vez a final de um campeonato do mundo de futsal. Onde já está a Argentina, bateu o Brasil hoje por 2-1. E portanto, se Portugal lá chegar, será a Argentina o adversário. 21 horas em Portugal Continental e na Madeira, são 20 horas nos Açores. Também hoje se realizou o sorteio da Taça de Portugal. A equipa do Futebol Clube do Porto vai jogar a Sintra com o Sintrense. Hugo Falcão, o técnico da formação de Sintra, ficou satisfeito com este resultado. Agrada-me porque eu estou num projeto em que toda a gente percebe qual é o tipo de projeto que é. Estamos a falar de um projeto que é uma equipa sub-23 no Campeonato de Portugal, que não existe quase em lado nenhum. Portanto, somos as únicas equipas que têm uma média de idades muito inferior e acaba por ser bom para os jovens jogadores que nós tentamos potenciar ter um confronto com um grande, não é? Gostava de ir mais longe, ter apanhado um adversário de nível inferior, mas a verdade é que saiu este sorteio, acho que os meus jogadores depois têm que aproveitar e desfrutar. Sintrense, Futebol Clube do Porto. O Sporting, campeão nacional, vai jogar ao Restelo com o Belenense. Um momento extraordinário, foi o que disse ontem um Patrick Moraes de Carvalho, o presidente da equipa azul. É um momento extraordinário para esta luta que o Belenense está a travar. É voltarmos aos grandes jogos e aos grandes clássicos do futebol português contra os nossos verdadeiros rivais. E é para nós um gosto extraordinário recebermos o campeão nacional de novo no estádio do Restelo. Esperamos que seja uma tarde extraordinária de promoção ao futebol e é de facto para nós, todos os bolonenses, um momento extraordinário. Por fim, o Benfica vai jogar à Trofa com o Trofense, cujo diretor desportivo é João Tomás, antigo avançado das Águias. Quando nós jogamos numa competição a eliminar, queremos sempre ir o mais longe possível. Isto não implica que nós não possamos ou não iremos dar muito trabalho seguramente ao Benfica, mas sabemos que é um jogo tremendamente complicado. Ora, aqui está João Tomás, agora diretor desportivo da formação do Trofense. Antes de avançarmos para a segunda metade do Barcelona-Benfica, dou-lhe conta daquilo que se passou e da informação de Pepe e também de Otávio. É quase certo que os dois jogadores vão ter algum tempo de paragem. A Pepe tem um problema na zona das costelas, continua também com um problema na perna, e Otávio fez um problema muscular, pelo que dificilmente recuperará a tempo de, por exemplo, ser chamado à Seleção Nacional, que amanhã, a partir do meio-dia e meia, vai ter convocados para o duplo compromisso com o Qatar e também com o Luxemburgo. Última nota, já se jogam em vários pontos da Europa as partidas da Liga dos Campeões, segunda parte. A Juventus entrou a todo o gás, está a bater a equipa do Chelsea por 1-0. O golo marcado há instantes por Federico Chiesa. Os restantes resultados mantêm-se todos como estavam. Bayern de Munique 2, Dinamo de Kiev 0, Manchester United 0, Villarreal 0, Salzburgo 1, Lille 0, Wolfsburgo 0, Sevilha 0. E é assim que partimos. Nuno Matos, também Luís Cristóvão, Nuno Perlouro, com os cuidados técnicos de Gonçalo Lopes, para essa segunda parte. Benfica 1, Barcelona 0. Voltamos, vamos dar gás à segunda parte, Luís Cristóvão. A Benfica a vencer por 1-0, golo de Darwin Núñez. Uma primeira parte que fica também marcada pela lesão de Valentino Lázaro e pela entrada junto ao intervalo de Gilberto. E é um cartão que nos escapou, que o Otamendi tem amarelo. Ele estava ali a protestar quando daquela substituição. Sim, no momento da saída de Piqué, Otamendi protestou junto do árbitro. O tal cartão amarelo que ficou a mostrar que se daria o consequente vermelho a Gerard Piqué, e acabou por ser Otamendi a ser admoestado. Por isso, um cartão amarelo também para o central do Benfica, quando tudo está pronto para reiniciar o segundo tempo. Rapidamente, o que é preciso fazer para esta segunda parte do lado do Benfica? A equipa do Benfica precisa de conseguir ter um pouco mais de bola e conseguir também criar mais oportunidades, ou seja, impor respeito a este Barcelona, já que defensivamente vai conseguindo travar os ímpetos dos catalães. Olha aí o cruzamento já do Gilberto! A bola vai para as mãos da Ter Stegen, primeira oportunidade do Benfica a entrar com tudo, Nuno! No centro de Gilberto, chegou primeiro a entrar com gás, a equipa do Benfica e o lateral direito brasileiro, ele que esteve aqui no intervalo a fazer exercícios de aquecimento, a intensificar esse aquecimento, uma vez que, recordo, entrou a frio no final da primeira parte para o lugar do lesionado Lázaro. Lá vem a bola para a equipa do Barcelona, lá vem a bola para a Pedri, está a Pedri a entregar aí ali para Gavi, o menino Gavi deixando lá na direita, cruzamento tirado para a formação do Barcelona, a bola vai varrer toda hora do, para a área do Benfica, acaba por sair a pontapé de baliza para Vlaco Demo. O guarda-redes dos Encarnados vai então colocar a bola e os ouvintes já vão cobrando. O abraço então para Paulo Costa, Anabela Inês, António dos Santos, Idalino Faria, Eusébio Freitas, Coloida Veiga, Pedro Mendes, Eugênio Teixeira, Mário Ribeiro, António José Simões, Florentino José, Jorge Mocindo, Osvaldo Mugunha, José Silva, Cristina Brito, Orivaldo Correia, muita gente aí nos quatro cantos do mundo a ouvir a Antena 1, Eusébio Borges também. Aí está a bola para a equipa do Benfica e vem a bola para o Alex Grimaldo. Aí está o Alex Grimaldo, jogador formado na cantera do Barcelona, a dizer que se hoje marcar não vai fechar, mas quer muito marcar. Lá veio então o Alex Grimaldo, faz um passe para Yaramchuk, tenta fugir ali o ucraniano Yaramchuk, olha para Darwin Núñez que vem a acompanhar aí o movimento, tentava devolver novamente para o Grimaldo. Oh, Grimaldo, bola no colo não, Grimaldo, tem que ir à procura da bola, Grimaldo, bola no colo não, Grimaldo, e por isso ficou sem bola. A partir de trás já vem o Frank de Jong. O Luís Cristóvão explicou tudo, é que depois da saída do Piqué foi o Frank de Jong então a recuar um pouco. Agora o atraso, o Lab, Eric Garcia para o guarda-redes Ter Stegen. Ter Stegen a deixar para outra vez Frank de Jong, a bola passa para o Sérgio Busquets, o Benfica ganha já em zona subida, João Mário, para cá, para lá, passou, empregou e deu na direção de Darwin Núñez, vai a tentar romper ali o cruzamento, não sai, aparece ainda à distância e a defesa da equipa do Barcelona acaba por tirar a bola. O remate, Otamendi! Tango este remate, uma fatiada de Otamendi, fez faísca nas mãos do Ter Stegen, nono. Um tiraço de longe do capitão da equipa do Benfica ali a meio do meio campo, remate de pé direito, a bola a aquecer as luvas de Ter Stegen. A livre para a equipa do Benfica agora, há ali uma falta e o livre para a formação encarnada, ligeiramente a descaído para a direita, da forma como ataca a equipa orientada por Jorge Jesus. O Benfica que não vence o Barcelona desde 1961. Está na hora, está na hora, pode ser a tua hora, Benfica, e pode sair também a primeira vitória na Liga dos Campeões nesta edição para os clubes portugueses. Agora a bola vai sair ao lado dos pés de João Mário, vai ser cruzada a bola para a área, é livre para as águias, lá vai a Águia Real, João Mário vai tomando o balanço, o Daniel Orsato ali a verificar se está tudo em condições, vai apitar Daniel Orsato, lá vai levantar para a área o João Mário, João Mário levantou a bola a pingar, Olavo! Passou a bola à direita do golo, Nuno! Foi um cruzamento teleguiado do João Mário ali para a cabecinha do Lucas Veríssimo, do xerife da equipa do Benfica, a cabecear, a bola não passou muito longe do travessão da baliza do Barcelona. Ora, para falar em xerife, quem está aí com tudo na Liga dos Campeões é o xerife, mas é outro xerife, o xerife da Roménia. Quem diria? Moldávia, Moldávia. Da Moldávia. Quem diria que o xerife da Moldávia estivesse realmente a fazer aquilo que tem feito e ainda agora venceu o Real Madrid? O xerife disse bem, o Luís Cristóvão da Moldávia. Vem bola então para o Gilberto. Aí está o Gilberto a tocar aqui na direção já de João Mário. João Mário mete a bola para baixo das pernas do adversário e faz ali um túnel sobre um adversário. A bola vem para Gilberto. Gilberto meteu lá na direção de Yaramchuk, que dá para trás, é para João Mário. João Mário já estava pressionado, foi obrigado a atrasar para Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo para Odisseias Vlachodimos. Aí está o Benfica. Olhos nos olhos. Lá vem a águia voando. Lá vem então saído o Vertonghen. Vertonghen entregar para Alex Grimaldo. A bola vem para Vertonghen. Cá em cima de Vertonghen, o avançado Luke de Jong. Já teve duas boas oportunidades na primeira parte e acabou por falhar. Passe bombeado, bola sozinha. Está sozinho, vai marcar Darwin Núñez. Fora de jogo, fora de jogo. Havia fora de jogo, mas na cara do golo. Ele tinha a boca na botija e não explodiu para o golo. Como foi possível, Nuno? Eu sei que já havia fora de jogo, mas ali tinha que atirar para a rede. Tinha que atirar. Ele apareceu ali na cara do Ter Stegen, tentou desviar para o lado mais distante do guarda-redes do Barcelona, que desviou com a mão esquerda, mas era uma grande oportunidade para a equipa do Benfica. O auxiliar do árbitro italiano esperou até ao limite depois do remate de Darwin Núñez, é que levantou a bandeirola. Eu hoje já o promovi, senhor Darwin Núñez. Você hoje não é Darwin Núñez. Você hoje é Dom Núñez. Quando o Benfica vem para o ataque, parece haver ali uma falta sobre o jogador do Benfica. O Gilberto está entrando na área. O árbitro Daniel Orsato a dizer que não há nada. O Barcelona tenta novamente reorganizar-se a partir de trás. Eric Garcia vai virando a bola. Ela vem já na direção de Ronaldo Araújo. Ronaldo Araújo a entregar lá para Eric Garcia. A partir daí, a equipa do Barcelona numa zona mais central com Sérgio, com Busquets. Leva a bola. Ali João Mário ganha. Sérgio Busquets terá feito falta. E agora sim, Daniel Orsato dizer que o livre é para a equipa Cola. A entrada do meio campo dos encarnados, a entrada da área. Desculpem, a entrada da área, sim, é dos das águias. A bola tocada para trás. Espaço para manobrar para a equipa do Barcelona, orientada por Ronald Koeman. Vem bola para o camisola 9. É ele que é Memphis Depay. Passa um, passa dois. Tentava passar por Veríssima e não passou. Entra uma bola, fica já no Weigl. Lança contra a Paca. Darwin Nunes vai fugir. Está fora da baliza. Olha o golo! Olha o golo! Malvada! Malvada! Numa bola que vem de Jürgen Weigl para Darwin Nunes. O guarda-redes Ter Stegen saiu da baliza. Passou por ele e depois atirou para a baliza que estava sem ninguém e foi o poste que evitou o golo. Cheiram a golo, era o Bejé para o Benfica. Nuno, que pena, era a bola certa no momento certo para o Benfica. Que pena e que bem tem jogado aqui o Darwin Nunes, a ganhar em velocidade, a tirar do caminho o guarda-redes do Barcelona, a rematar de longe. A bola foi lentamente embater no poste esquerdo da baliza do Barcelona. Foi o poste que salvou o Barça do segundo do Benfica. Banzai Benfica! Banzai Benfica! É um ambiente extraordinário, uma festa de entusiasmo, de alegria, num ambiente inacreditável no Estádio da Luz, a Lisboa, em mais uma noite da Liga dos Campeões, com Gonçalo Lopes a acelerar no Ferrari. Aí dá-lhe Gonçalo, aí vem a equipa do Benfica tentando sair, jogar outra vez para o intermédio de área, mexeu que a bola vai sobrando, já lá para a informação do Barcelona, vai protegendo aí a bola, Ronaldo Araújo, Luís Cristóvão. Ia sendo, mas não foi. É uma grande oportunidade de Darwin Nunes. Darwin Nunes estava muito longe da baliza à guarda de Ter Stegen, a mais de 30 metros, creio eu. Depois de ter ultrapassado o alemão, descaído para o lado direito, acerta no poste, tão perto que teve o Benfica de fazer o 2-0. É um Benfica que volta a entrar muito bem na partida neste início de segundo tempo. Voltam a ser os encarnados a ter as melhores oportunidades e volta a equipa do Barcelona a tremer o queixo. Não está preparada para tanto Benfica. Aí vem a equipa do Benfica novamente, ganhando bola a partir de trás. É por intermédio do Vertonghen, vai estar Vertonghen a levar tudo à frente, dá na direção do João Mário. Tenta aí o drible, João Mário passa por um, passa por outro. Corta lá a bola com poucos, lá vai João Mário. É tentar ali cernar os ânimos, entrega para Julian Weigl. Julian Weigl para Rafa. Volta a perder a bola, Rafa perde a primeira, ganha a segunda, vai romper, caiu e a falta. Olha o amarelo, é um cartão amarelo para o jogador do Barcelona. Vamos, é para ver. Sérgio Dest, Eric Garcia. Ah, Eric Garcia para os 24 da equipa. Ah, ok, desculpa. Mais um gol nesta noite da Liga dos Campeões. Marcou Wolfsburgo. Wolfsburgo 1, Sevilha 0. Golo no Grupo G. 9. Existe caminho para a felicidade esta noite. A felicidade é o caminho e o caminho é a Liga dos Campeões no Estádio da Luz, em Lisboa. Falta sobre a Rafa, cartão amarelo então para Eric Garcia. Como dizia bem o repórter Dante Nuno para Louro, o livre vai ser batido pelo homem das bolas paradas. Um dos é João Mário, ex-Sporting Clube Portugal. Transferiu-se esta temporada para o rival Benfica. O Nuno, surpresa em Manchester, marca o Villarreal. Golo de Paco Alcácer aos 53 minutos. Manchester United 0, Villarreal 1. Marca outra vez o Red Bull Salzburgo, 2-0 ao Lille. Muito bem, aí está o submarino amarelo aí a fazer das suas também a noite da Liga dos Campeões. O Benfica vai vencer por uma bola a zero. Estamos já na segunda parte, o Benfica a trabalhar lá sobre a esquerda. É na direção do João Mário, João Mário a dava ali para Darwin Nunes. Abriu as pernas, deixou passar a bola. O Benfica está realmente agora em cima do Barcelona e esteve muito perto de fazer um segundo, depois de ter enviado uma bola ao poste esquerdo da baliza, a do guarda-redes Ter Stegen. Não pode, mas não pode, tem que estar focado. Não pode facilitar. É um por todos, todos por um. É entrada dura. E agora cartão amarelo para o homem do Benfica que fica caído. É Rafa. É o Rafa. Ele ali numa ação defensiva a tentar contrariar este contra-ataque da equipa do Barcelona, a carregar um adversário em carrinho, em esforço, mas vai ver o cartão amarelo do árbitro italiano. França Costa, Mário Carvalho, Ernesto Languito, José Lizardo, Pedro Cabaco, Mamadou Kandé, Chalene Mandelate, Carlos Alberto, Hélder Ferreira, Sérgio Trindade, Daniel Sá, Pedro Veiga, André Pereira, José Neves, muita gente ligada na rádio, que escolheram naturalmente para o relato, Bruno Val também. É livre, atenção que o livre é ainda um bocadinho longe da área, mas pode levar o perigo, não é, Nuno? É uma bola que vai ser, com certeza, não sei se será, arriscar dali. Mas o Mefi Depay vai, está ali a mirar a baliza do Vlaco Dimos, mas é muito longe, é entre o círculo central e a grande área. Memphis Depay, lá está o Memphis Depay a tentar tirar as medidas à baliza do guarda-redes, Odisseis Vlaco Dimos, ele que passou pelo Man United, vem do Olympique Lyon para a equipa do Barcelona, é a maneira curta, agora sim, bola picada lá para a área, sozinho, pode ser o golo, não entrou, milagre! É golo, ou não? Não, havia fora de jogo. Fora de jogo. Eu agora, quando vi o árbitro apitar e ele a fazer o movimento do braço, bem, eu pensei que ele ia fazer ia levantar o braço e depois ia indicar para a direita, para o grande círculo, a dizer que era golo, mas não, ele levantou foi o braço, a dizer que havia fora de jogo, mas apareceram agora três homens ali à frente do Vlaco Dimos. Queres contar, Nuno? Exatamente, foi ali um lance bem estudado, um cruzamento depois para o coração da área, três homens ali do Barça na cara de Vlaco Dimos, e é uma perdida escandalosa também. Mas eu acho que a bola também não entrou. Atenção à equipa do Benfica, lá vinha o Rafa a tentar romper. Está a bombar o jogo, este Benfica-Barcelona, Luís Cristóvão. Que grande jogo, a equipa do Barcelona muito perto de marcar, num lance que depois percebemos estava fora de jogo, mas haviam ali dois, três homens do Barça na pequena área encarnada, e na reação o Benfica vem para o ataque e Darwin Núñez faz um passo em balão espetacular, Rafa com dificuldades para controlar no meio dos homens do Barcelona, mas é o Benfica em parada e resposta contra este Barcelona. Que jogo, e dá para dizer, depois de uma primeira parte onde a corrente de ar era aqui gelada no topo das bancadas do Estádio da Luz, agora o ambiente está a aquecer. É, tens razão. Felizmente, Luís, que eu estava a perder a voz. Felizmente que o vento e que o frio amenizaram um pouquinho. O Drus vinha frio e agora vem quente, vem morninho. Até o Perlon está aí melhor, está aí, vem a bola para a equipa do Barcelona. A bola vem para o Eric Garcia, é mete para baixo, Eric Garcia, tentativa de colocar em Memphis Depay. Rouba a bola, entretanto o Serginho Deste faz o passo, atenção, o Benfica vai recuando o seu bloco. O cruzamento pode ser tirado lá para a área, ou pode ser mesmo um remate, é de Gavi. Dá para Serginho Deste, cabeceou, vai aparecer Memphis Depay, empurra o homem do Benfica, já domina fora. Fora de jogo também do jogador holandês. Estava ali adiantado em relação à defensiva do Benfica. O Barcelona hoje com Pedri, Sérgio Roberto no 11, eles estavam em dúvida para o jogo, acabaram por recuperar, mas como sabe, o Barcelona que também para aqui trouxe muitas baixas nas escolhas de Ronaldo Koeman para esta partida. Ui, uma das principais baixas, exatamente. Jordi Alba é o principal. É, Jordi Alba. É aquele, exato, que mais falta fará também a esta equipa. Juntam-se a ele Dembélé, Bright White e Agüero, que ainda nem sequer se estreou. E o outro jovem, Alex Balde, que tem sido lateral esquerdo na ausência, exatamente na ausência de Jordi Alba, também a ter o azar de se lesionar, e por isso mesmo a não ser opção é Serginho Deste, lateral direito, quem passa para a esquerda. Ainda o Brighton White. Bright White, exatamente, o jogador dinamarquês. Mas atenção que há Ansu Fati, também o guineense, que está no banco de suplente e que entrou muito bem no último jogo para o Barcelona. Ele foi operado 4 ou 5 vezes em 10 meses e entrou aí na última meia hora frente ao Levante, onde o Barcelona venceu por 3 bolas a 0 e marcou o terceiro golo. Pode também ser opção para o Ronald Koeman. Lá vem a bola para a equipa do Barcelona. Aí está o Barcelona a tentar aí aproximar-se da área do Benfica. Cruzamento tirado. Tirou também ali o Otamendi. Vem a bola ali para fora da área. Vai chegando aí o Serginho Deste. Vai aparecendo mais uma vez. Solta a marcação. Gilberto não caiu em cima. Vai sair a meia distância do Sérgio Busquets. Ameaçou apenas, devolveu a Serginho Deste aqui na esquerda, no bico da área, cai novamente para Gilberto não rouba. Rafa, vai sair a jogar Rafa, e acaba por ganhar o lançamento. Tem que ter cuidado o Rafa, já viu o cartão amarelo, tem que ter cuidado o Rafa, para já o lançamento para o Gilberto na defesa encarnada, e aqui na direita ele que entrou para o lugar de Valentino Lázaro, que saiu lesionado nos minutos finais da primeira parte. Estádio da Luz em Lisboa, estamos a chegar aí ao quarto de hora da segunda etapa. Benfica vai vencendo com golo de Darwin Núñez, vai vencendo o Benfica para uma bola a zero, vai tentando aí a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, e vai tentar obviamente quebrar essa hegemonia do Barcelona nos confrontos diretos, já que o Benfica só venceu uma vez o Barça, e foi na década de 60 e 61, diz Luís. É, e venceu em campo neutro. O Benfica nunca tinha marcado ao Barcelona no seu estádio, e por isso fica essa marca. Darwin Núñez é o primeiro jogador do Benfica a marcar ao Barcelona em Lisboa. A nota então do comentador da Antena 1, Luís, que estavam para esta segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Nuno, empata o Manchester United. Gol marcado por Alex Telles com assistência de Bruno Fernandes, o antigo jogador do Futebol Clube do Porto, a igualar a partida aos 60 minutos com assistência do antigo jogador do Sporting. Nesta altura, 61 minutos, Manchester United 1, Vila Real 1. giramos na roda, nessa roda maravilhosa que é a rádio, entre o Estádio da Luz e também Old Trafford, onde o Man United vai vencendo então, agora com o golo de Alex Telles. Lá vem o lançamento para ser tirado para o intermédio de Alex Grimaldo na projeção da linha divisória do terreno. Alex Grimaldo verifica quem pode entregar, já lançou, deu na direção de João Mário, está a dizer que está a ser puxado o árbitro, Daniel Orsato apitou, mamma mia, é livre para o Benfica, diz o italiano. Veio a bola para a formação encarnada, veio a bola para Magui Real, que é João Mário. O ambiente está inacreditável, um verdadeiro tsunami de emoções, o maior sorriso do mundo que é dado através do futebol, na sua maior simplicidade. Cartão amarelo, Nuno, mais um para o homem do Benfica, Grimaldo. E uma entrada mais dura, mais ríspida sobre um jogador do Barcelona, foi perentório. Daniel Orsato a mostrar o cartão amarelo ao lateral canhoto da equipa do Benfica. Mais um cartão amarelo para Alex Grimaldo. Benfica tem que ter, naturalmente cuidado e tem que ir gerindo aí a questão dos cartões amarelos. Vem bola para trás já para Frank de Jong, inicia a caminhada, lá vai Frank de Jong, rodopia o adversário, tem agora Rafa em cima, acaba por deixar um pouco mais atrás, lá para o camisola número 5, Sérgio Busquets, fechou, encontrou ali a quem entregar, dá para Frank de Jong, não larga João Mário, tenta ali sobre Frank de Jong roubar uma bola, era uma bola dividida, acabou por cair o jogador dos Países Baixos e à falta diz o árbitro, livre já marcado para o Barcelona, a bola vem para a esquerda do ataque da formação orientada para Ronald Koeman, treinador que também já se sentou no banco do Benfica. Lá vem a bola chegando ao Benfica, lá vem o Benfica a tentar fechar mais uma ação do Barcelona e a falta sobre Memphis Depay, é livre, atenção que é apertado, Nuno, agora é descaído, é sobre a esquerda. Foi uma ação do número 9 do Barcelona, foi carregado pelo Weigl, livre que pode levar perigo para o último reduto do Benfica, sobem as torres, os centrais da equipa catalã. O líder do Campeonato Nacional, o Sport Lisboa Benfica, com mais 4 pontos do que Sporting de Porto nesta altura, 21 pontos. Olha o livre tirado, a saída rápida de Vlachodimos, lá está Vlachodimos a tirar a bola depois do cruzamento que foi efetuado para a área. Só para terminar então a informação que estava a passar, é o Benfica que tem 21 pontos na liderança do Campeonato Nacional, mais 4 de Porto e Sporting, e um Barcelona no modesto sexto lugar do Campeonato Espanhol, assim como o líder Real Madrid com 12, leva o Benfica com ataque tirado. Olha aí, vem o Benfica, passe de Aramchuk, chega Gilberto, leva, devolveu para Rafa, a entrada da área, lá está Rafa a tentar tirar um trunfo da cartola, entregou para Gilberto, Gilberto deu para Aramchuk, e Aramchuk para Gilberto, ele vai romper, ele vai acreditar, ele leva ainda a bola até junto à linha final, agora já não tem espaço, já não tem ângulo, já não tem quase nada, e o Pouquetinha, consegue ganhar o canto, não é, Nuno? Inteligentíssimo ali o Gilberto, com muito pouco espaço a chutar contra o Ronald Araújo e a ganhar um pontapé de canto que vai ser cobrado por João Mário. João Mário vai bater o pontapé de canto para a equipa do Benfica, para já 1 para o Benfica, 0 para o Barcelona. Na próxima jornada, que se vai realizar a 20 de outubro, vai dar um Barcelona Dinamo de Kiev e vai dar um Benfica Bayern de Munique. Outro colosso na luz, canto para a equipa do Benfica, canto para João Mário. Olha, atenção, a bola vai ser cruzada para a área. Atirou! E o cabeceamento ali, a vir para o pé esquerdo de Darwin Núñez. Muito longe, era para a baliza, a bola saiu perto da madeirola de canto. Ganha um efeito esquisito, Nuno. Mas fica a intenção, mais uma vez a dominar de pé direito, a rematar de canhoto, a bola descreveu um arco estranho e saiu para além da lateral, arremesso para a equipa do Barça. Vem a bola já para a formação do Barcelona. Não sei se queres pontuar, Luís Cristóvão, nesta altura. É importante também. Estamos aí com 64 minutos. Estamos a chegar aos 20 minutos da segunda parte. 1 para o Benfica, 0 para o Barcelona. Atenção a Memphis Depay. Já vou a ti. O atraso é do Veríssimo. Agarra que se faz tarde. É do Vlachodimos. Estamos a beijar o minuto 20 deste segundo tempo. E olhando aqui para os meus apontamentos, apenas uma oportunidade para o Barcelona. E três situações onde o Benfica ameaçou junto da área do Barça. Ou seja, muito mais Benfica neste segundo tempo, vai gerindo com qualidade, vai procurando o segundo golo. É um Benfica muito afirmativo perante uma equipa do Barcelona que não consegue chegar ao empate. Grupo do Benfica marca o Bayern de Munique 3-0 ao Dinamo de Kiev. Uma bomba, um míssil de Gnabry. O homem correu o meio campo todo e ainda teve força para quase que partia, que furava a baliza. Impressionante. No entretanto, marcou também o Lille. Salzburgo 2, Lille 1. Outros resultados desta noite da Liga dos Campeões. Lá vem a bola já a sair a dos pés da Frank de Jong. Vai protegendo a saída da bola Frank de Jong. Tem João Mário em cima. Tem em cima também Yaremchuk. Então vai fazer movimentação já para o meio campo contrário, para a tabelinha com a Memphis Depay. Depois leva um toque no pé de apoio. Uma entrada por trás então em Frank de Jong. O árbitro Daniel Orsato diz que é livre para o Barça. Atenção que Ronaldo Koeman. Tripla alteração na equipa do Barcelona. Vão entrar os números 10, o Fati, o 14, o Coutinho e o 28, o González. O González é preocupante. Vem aí realmente três craques na equipa do Barcelona. Vão entrar aí três jogadores importantíssimos na equipa do Barcelona. É o tudo por tudo de Ronaldo Koeman quando estamos aí com 20 minutos da segunda parte. O Benfica vai vencendo por uma bola a zero. Ansu Fati, falámos dele há pouco. Esse menino, esse guineense, o orgulho de toda a família e de toda a Guiné-Bissau. Ele que está em grande. Olha o centro tirado! Estava lá também para o corte. Alex Grimaldo veio ajudar. Foi lá a cortar onde não estavam os centrais, Nuno. Foi um cruzamento largo ao segundo posto e foi Grimaldo a dar ali o corpo às balas, a dar tudo e a conseguir cortar este lance perigoso que tinha selo de golo. Um remate do número 20, do Sérgio Roberto. Ainda vai dar pontapé de canto para a equipa do Barcelona. Atenção, começa o cruzamento tirado. Lá vem a bola bombeada para a área. Quem acabou por limpar foi o Otamendi. Ganha atrás o Frank de Jong. É o Barcelona outra vez a estar bem no jogo. A tentar passar novamente. A estar por cima. Vamos ver. Atenção, Benfica. Nesta fase, o Benfica, quando vem a onda, tem que naturalmente mergulhar por baixo dela. Por baixo da onda. Porque a onda vai se formando agora. Nesta fase do jogo, o Benfica tem que mergulhar por baixo da onda. Há alterações, não é contigo. Do lado do Barcelona, vamos lá. Vamos às alterações por banda da equipa do Barcelona. Vai sair o número 5, Busquets, e entra o González. Vamos então às alterações, como dizia bem o Nuno Perlouro, a entrada de Nico González para a saída de Sérgio Busquets. Passa a abraçadeira para o Sérgio Roberto. Entra o 14. Sai também o Eric Garcia. Sai o Eric Garcia. A entrada do Filipe Coutinho. O Coutinho. Estava em dúvida para este jogo. E sai também um dos holandeses da equipa. Saiu o Pedri. Eric Garcia não saiu. Saiu o Frenkie de Jong. Não. Não. Foi que está ali. É o Frenkie de Jong que está ali. Saiu o Pedri. Saiu o Pedri. Saiu o Pedri e entrou então o Luiz Ansu Fati. Será isso? Vamos Sim. ver. Mas falta-nos aqui um homem. Atenção aqui para o Benfica agora a sair. A Darwin Núñez aqui a tentar sobre a direita, entrar na área. Ganha o ressalto, fica ainda com a bola. Lança lá na área. Grimaldo a proteger. Chega João Mário. Está longe da baliza. Vem espaço para manobrar fora da área. João Mário tabelinha. Rompeu, vai marcar. Não entrou. E agora? O gol! Trabalhou-se na área, João Mário a aparecer, depois acaba por ser Rafa Silva a tirar para o golo, seu a seu dono, foi da emoção do momento, é Rafa, então é Rafa! Pipoca na área, estava ali a saltar na área e na recarga estava o Yaremchuk com fome de golo. Apareceu o Rafa Silva e disse para o Yaremchuk: eu tenho em mim todos os dos sonhos do mundo, diz ele, para Loro 2-0. Mas o Yaremchuk tem uma importância fundamental neste lance, uma vez que combina com o João Mário, dá um passe com sabor a mel para o João Mário, que aparece na cara do Ter Stegen, remata, defende o guarda-redes do Barcelona e na recarga ali junto à pequena área de pé direito de Trivela, o Rafa Silva a tirar para o fundo da baliza do Barcelona e a fazer o segundo do Benfica, a deixar em êxtase o inferno da luz. Pai Rafael! Não é o Pai Natal, porque ainda estamos no Natal, mas é o Pai Rafael! E aí está a luz já para o Benfica, Luís Cristóvão. É, o Benfica faz explodir o estádio. Eu acho que todos os bairros aqui em volta do Estádio da Luz tremeram com este golo. Tal foi a erupção de emoção dos homens que estão neste estádio. É um encontro, o Benfica a conseguir fazer o 2-0 no momento em que está também em crescendo, está a conseguir deixar e tirar o Barça de dentro do jogo e continua a vir para o ataque. É um Benfica que está agora melhor do que nunca. Que grande segunda parte dos homens de Jorge Jesus. Aí vem João Mário agora a tocar a bola lá para a esquerda na direção de Alex Grimaldo, vai tentar tirar o cruzamento, ainda não fez, a dar novamente para o João Mário, aí está o João Mário na direção de Alex Grimaldo, a entrada da área, tabelinha, Alex Grimaldo vai tentar romper. Pode ter sido um momento importantíssimo do jogo, numa altura em que o Barça fez três alterações e numa altura em que o Barça estava a começar a acreditar que podia chegar lá, Luís Cristóvão. É, o Barça fez três alterações para se tentar lançar no ataque. É um Barça que tira de campo Sérgio Busquets para lançar Nico González, mais um jovem, 18 anos, filho de Fran, que foi internacional espanhol e jogador do Deportivo nos anos em que a equipa da Corunha andava no... Capitão do Fran. Exatamente, andava capitão no do Depor. Espanhol, era um craque nessa equipa do Depor. Sai também Pedri, que já não está ainda no melhor ritmo, para entrar Filipe Coutinho e Ansu Fati para tentar desequilibrar. Era um Barça a ir à procura do golo. Quem saiu há pouco foi Luke de Jong, não Frenkie, o homem da frente, e Memphis agora é o ponta de lança. Mas este Barça à procura do golo é surpreendido pelo 2-0 do Benfica, e com 2-0 a equipa encarnada está agora mais confiante que nunca de que pode mesmo somar os 3 pontos. Oh, Nuno, deixa-me dizer que o Bayern de Munique elevou a contagem. Mais um grande golo na Sané a marcar. Bayern de Munique 4, Dinamo de Kiev 0. Isto é uma máquina demolidora impressionante. E eu que o diga, que já lá fui ver as equipas portuguesas a serem maltratadas. E tu também. Lá vem Gilberto, então, a desenhar mais um lance de ataque sobre a direita, dar na direção de Rafa. Lá está Rafa a entregar para Julian Weigl. Oh, Nuno, eu já coloquei aqui um antivírus a correr aqui no meu cérebro. Só que temos que nós a relatar em frações de segundos, temos de tomar a decisão. E ali pareceu-me que o Yaremchuk também vai lá. E estamos tão cá em cima que pareceu que tinha sido ele a dar o último toque na bola. Pareceu, ele estava de facto perto do Rafa Silva, mas volta a frisar, ele teve um papel fundamental no lance do segundo gol, uma vez que faz uma triangulação fantástica com o João Mário, um passo de morte do Yaremchuk para o João Mário, que rematou contra o corpo do Ter Stegen, depois estava ali ao lado do Rafa Silva, acabou por ser o jogador português a tirar para o fundo da baliza e a fazer o segundo da equipa do Benfica. A 2-0 para a equipa do Benfica, aproveitamos agora para recordar tempo e marcador no Estádio da Luz em Lisboa, dizendo que esta é a sua Antena 1. E já vou agora ao passe de Rafa. Olha o Rafa a abrir lá para a escada de Gilberto. Gilberto toca o calcanhar. Rafa ainda vai buscar. Luís, recordas que aquilo que eu disse? Ganhar não cansa. É antes, pelo contrário. É dá gás, dá gás. Ainda dá mais energia a esta equipa encarnada, que parece estar cada vez mais forte no encontro. No momento em que Jorge Jesus vai fazer também duas trocas, vem chamar para o jogo André Almeida e Tarab. André Almeida que vai entrar para o lugar de Grimaldo. Grimaldo, que recorde também, já viu um cartão amarelo. Certo. E vai e sai o Rafa. Que ovação! Que ovação na luz! Espetacular! Uma ovação extraordinária! Só perguntar aqui aos adeptos do Benfica, como é que está a ver o jogo? Estamos a gostar, não é? Porque o Benfica acho que está a jogar bem. O árbitro também não está a ajudar muito a mostrar os cartões amarelos, mas está a ser um belíssimo jogo, um belíssimo regresso ao Estádio da Luz. Obrigado. E a sua opinião? Como é que está a ver o jogo? Está a ser uma grande surpresa. O Benfica está a fazer uma grande exibição, mesmo à Benfica. Obrigado, então, à Antena 1, claro, em todas, tendo os adeptos aqui ao pé de mim, porque não? Também ouvir os adeptos nesta paragem de jogo. Nuno, contigo aí em cima. Então, duas alterações na equipa do Benfica. Sai o Grimaldo, entra o André Almeida, que vai então ali para a lateral esquerda da equipa do Benfica. Sai o Rafa. Não, não é o Rafa. O Jorge Jesus... Ok. Havia ali algumas... Mas estava ali na placa com o 27. Sai então o Yaramchuk. O expresso da meia-noite, o expresso ucraniano, a dar o lugar a Tarap. Frente de ataque do Benfica, fica entregue a Rafa Silva e também a Darwin Nunes. Leitura, leitura. É, André Almeida vai entrar para o lado esquerdo, Grimaldo já tinha amarelo e estaria algo desgastado por participar também muito no momento ofensivo e vê o experiente de camisola 34 do Benfica a entrar para o seu lugar à procura de, nesta fase do encontro, conseguir manter também o acerto defensivo dos encarnados. Já na frente com Tarabt e Rafa a surgirem agora no apoio a Darwin, é um Benfica que não perde velocidade, mas vai ter um pouco mais de estabilidade quando tocar a defender. Lá vem a bola para o Benfica, lá vem a bola agora com Tarap a jogar para trás, a bola serve ainda, é tentativa de vir lá o cruzamento, portanto o Benfica nesta altura por esta parte a chegar à área. Olha ali, ali a mãozinha na área ou não? Dá-lhe a Lorsato, diz que não, mas há uma mão clara ali após um cabeceamento do Gilberto. É um cruzamento que vem na esquerda do André Almeida. Vídeo ao árbitro. E a bola vem para a área para o Gilberto, cabeceado para a batida. Ou Nuno Braço, eis a questão. Jogo parado, Nuno. Jogo parado, mas há claramente ali uma mão de um jogador do Barcelona após o cabeceamento do Gilberto. E eu creio que não tem a mão junto. Eu acho que é penalti. Acho que é penalti. Eu acho que é penalti. Atenção, Paulo Sérgio, darem uma ajuda, mas parece penalti. Se não for penalti, é um escândalo. Ponto. O Serginho Dest joga a bola com o braço. Braço não está, enfim, de forma natural. Grande penalidade. Para mim é grande penalidade daquelas indiscutíveis. A bola vem da cabeça de Gilberto e vai ao braço, vai à mãozinha do Serginho Dest. O árbitro tem as imagens. Penalti! Olha a explosão na lua! Nem demorou muito tempo, Daniel Orsato, a ver as imagens. Nenos, não havia dúvidas nenhumas, rigorosamente nenhumas. Grande penalidade aqui na China, em Barcelona, no Haiti, onde vocês quiserem. A bola vai para a marca. E é o Darwin Núñez que vai bater. A bola vai para a marca de grande penalidade. O Benfica pode ampliar para 3-0. Numa noite de sonho. Lá vai o Benfica colocar a bola na marca. De grande penalidade para o intermédio de Darwin Núñez, ele que abriu o marcador. Os adeptos acreditam. A luz pode explodir outra vez. De emoção, a bola é colocada na marca. E hoje quem vai gritar o golo? Se a bola entrar, vão ser os adeptos. Eu depois vou acompanhar. Lá vai então Darwin Núñez, concentrado, olha para a bola, três passos atrás, persegue entre os postes, ele vai lá, senhor Daniel Orsato, assim não vai, vai ou não vai, ele vai atirar. É golo! É golo! É golo! Terapia Núñez! Do Núñez! Darwin Núñez! Benfica! Benfica! Benfica! Marca de 11 metros, então Darwin Núñez arrancou para a bola, Ter Stegen caiu para o lado, a bola entrou para outro, beijou o Velo Novo, beijou e a malha do guarda-redes, Ter Stegen 3-0, chapa preso no Perlor, é loucura na lua. Classe, categoria, frieza, magia nos pés, penalti clássico, bola para a esquerda de Ter Stegen, que voa para o lado direito, bis de Darwin, Benfica 3-0, loucura no Estádio da Luz. E pronto, a máquina está oleada, Luís Cristóvão, chapa 3 ao Barça. Podem reservar o dia 29 de setembro de 2021, data histórica para o futebol português, o Benfica a golear o Barcelona por 3-0. Que partida da equipa encarnada, que domínio durante este segundo tempo. O Benfica muito mais forte do que o Barcelona, perdido à deriva, à procura de espaço para conseguir crescer, mas o Benfica não permitiu que estas jovens sementes que Ronald Koeman foi lançando no relvado consigam florescer. Há muito mais Benfica, há 3-0 no marcador e há um estádio que continua em erupção. E há também uns patins provavelmente reservados para Ronald Koeman. Quem tiver recomendações de hotéis para Ronald Koeman poder ficar em Lisboa, este homem não deve ficar muito mais tempo em Barcelona. Não, há um avião da KPLM às 5 da manhã, pode ir para o aeroporto logo. 80 minutos de jogo, estamos a 10 minutos, 90 no Estádio da Luz em Lisboa. O marcador agora vai assinalando. Com dois de Darwin Núñez e um de Rafa, o marcador então pintado com as cores da Águia. 3 para o Benfica, 0 para o Barcelona. Antena 1. Só quer facilitar a vida ao Koeman, que é mais direto ir para Amsterdão. Exato. Aí vem a bola para a equipa do Benfica. Numa emissão mundial da Antena 1, aqui também aquele forte abraço para Walter Camarão, Pedro Badalo, Vitor Vasquez, Fernando Casola, Badoff Jazzy, Tiago Gomes, Miguel Simões, Valodinho, Sónia Estevão, Luís Alcolia, Carlos Lourenço, Virgílio Henrique, Daniel Frederico, Luís Filipe Parcelos, Carlos Caló, Elídio Alfredo, Jorge Hausler e muitos outros que nos escutam. Abraço também ao Fernando Vieira e ao João Emílio, Semedo. Vem a bola para aqui, o do Benfica a partir de trás. Lá vem a bola já do alemão Julian Weigl. Lá para André Almeida. Ele vai tocando para trás, ainda mais para trás para Vertonghen. Vertonghen na direção de João Mário. João Mário para Vertonghen. O Benfica a vencer o Barcelona por 3-0. E o que é que me apetece dizer? Está muito cerca, muito cerca, muito cerca, Benfica! Lançamento efetuado lá para a frente para Darwin Núñez. Está aqui o jovem a olhar para mim, a mesma à minha frente com cara de desconfiado, a ver o que é que eu estou para aqui a dizer. Já viraste. Olha aí o lançamento, atenção, desculpa Luís, era a tentativa de chapéu sobre Ter Stegen e o Barcelona consegue limpar o lance. E o Barcelona, depois de ter levado o segundo, acusou. Então, depois de ter levado o terceiro... Se fosse possível a equipa do Barcelona pedir para o jogo acabar mais cedo, creio que já teria abdicado. É um Barcelona que, neste momento, treme com a possibilidade de ainda sofrer mais golos. Perdeu por 3-0 na primeira jornada, em casa. Está a perder por 3-0 na segunda jornada, aqui no Estádio da Luz. E não sabe já o que está a fazer em campo. Quer se ir embora, quer apanhar o primeiro avião para casa, porque está a ser doloroso demais esta visita a Lisboa. Vem bola agora para o jovem Ansu Fati. Lá está o ganiense Ansu Fati. Ele vai tentando trabalhar a bola, vai tentando ali romper, mas o Benfica está muito, a equipa está muito equilibrada, está a fechar bem, com o papel de João Mário, também de Julian Weigl à frente da defesa. Lá está mais uma bola, ganha ali por Otamendi. Vai ser acolhido sobre a esquerda para Serginho Deste, o homem que cometeu a grande penalidade depois da bola vir da cabeça de Gilberto para a mão dele de Serginho Deste. Quando Ansu Fati joga atrás, lá para Ronald Araújo e no banco do Barcelona, Ronald Koeman nem quer acreditar, ali mãos nas ancas, olhar para o jogo, mas já sem reação. Ele que, quando lançou aquele tridente para a partida, o Benfica marcou 2 e 3. Sai Benfica, sai Núñez, parte a mobília, parte a loiça toda, Mário Núñez, vai para cima do Barcelona, já está perto da área, mais um contra-ataque da equipa do Benfica. Lá está o Benfica a tentar em contra-ataque novamente, a criar problemas, e o Ronald Koeman avisou: temos que ter cuidado com o contra-ataque do Benfica. Ele tinha avisado, só que o Barcelona pôs-se a jeito e o Benfica tirou o partido. Vem a bola para João Mário, e agora para André Almeida. E logo a seguir vem para Abel Tarapte. Joga na frente Tarapte. Trabalha com Rafa. Devolve para Abel Tarapte na esquerda do ataque das Águias. Perde a bola, Abel Tarapte permite ao Barcelona novamente a saída lá para a frente, com a tabelinha a surgir por Frank de Jong. Vai o Barcelona transportando a bola até à esquerda agora, da direita para a esquerda. Já deixou para Ansu Fati. Vai transportando a bola. Vai ali aproximando-se da linha limite da grande área encarnada. Vai tentar o remate, apenas a simular, a jogar para trás. atrás. O Barcelona com muitas dificuldades já nesta fase do jogo. Este é Filipe Coutinho. Na verdade, nem Coutinho nem Ansu Fati tiveram tempo de se poderem fazer à vida. Isto é, de poderem mostrar a qualidade que têm. Está difícil, muito difícil neste Barcelona. Levou 3 do Bayern de Munique. Hoje está a perder por 3 na Luz. É certo que o jogo ainda não acabou. Quer saber? Faltam 5 para terminar o jogo. Olha, a entrada por trás do João Mário. É dura. É para cartão, não é, Nuno? É para cartão. Ali uma entrada duríssima de um jogador do Barcelona sobre Nico o João González. Mário. Nico González. 28. E vai mexer o Jorge Jesus. Sai o Rafa Silva, agora sim. E entra o Pizzi e também o Darwin Núñez, ali visivelmente desgastado, com queimbras na perna direita. Voou muito, é um dos homens do jogo, o jogador uruguaio da equipa do Benfica, que marcou 2 gols. Nuno, deixa-me dizer que o Bayern de Munique eleva a contagem. Bayern de Munique 5, Dinamo de Kiev 0. Chupa-Moting a marcar na equipa do Bayern de Munique e o Dinamo de Kiev são do grupo do Benfica. Noite de sonho para Darwin Núñez, uma grande noite também para Rafa. Os adeptos da Luz e inovação, uma ovação real para duas águias, que também elas foram reais, Luís Cristóvão. É, foram os dois principais destabilizadores deste jogo. Rafa tem estado numa forma impressionante, Darwin Núñez também em crescendo e hoje a conseguir aqui 2 golos. Rafa ficou com um tento, mas também envolvido noutros lances perigosos e no lance também que leva ao penalti. É uma equipa do Benfica em alta e que nesta ponta final tenta ainda, olha, e Eric Garcia vai para a rua. É isso mesmo, vai ver o segundo cartão amarelo, o jogador do Barcelona é expulso, o Barça reduzido a 10 unidades quando faltam 4 minutos para os 90. Primeiro amarelo, segundo amarelo, respectivo vermelho, vai para a rua e abre os braços, queixa-se ao árbitro italiano Daniel Orsato e já não há nada a fazer. Eric Garcia vai embora e o Barcelona, as coisas estavam feias e podem ficar pior agora. Passa a jogar com 10, expulsão de Eric Garcia. Já vou a ti, Luís Cristóvão, não sei, não, algo que sentar aí de cima, diz. Vai mexer, mesmo assim, o Ronald Koeman. Vai entrar o Mingueza, o 22 da equipa catalã. É, o Mingueza vai entrar, o Oscar Mingueza na equipa do Barcelona. Não quer para já apanhar mais o treinador Ronald Koeman. Vou só ver este livro, não sei se o Luís já tinha terminado o livro já marcado para a equipe do Benfica. Atenção aí, a Delta Rapta vai virando para a direita para Gilberto adianta ainda mais. É o Benfica aí a trabalhar tranquilamente com a bola no pé. O Barcelona completamente despistado, já se despistou na curva pelo menos 3 vezes, vai perdendo por 3 bolas a 0. Quer saber, faltam 3 minutos para os 90. O Benfica chapa 3 à formação do Barcelona, continua, apesar de não ser o Barcelona de outros tempos. É verdade que era um Barcelona mais acessível ao Benfica, mas não deixa de ser uma grande equipa. E não há que tirar mérito também a uma grande exibição das águias. Aliás, o Luís Cristóvão já falou disso mesmo. Saída do Ansu Fati, não é, Nuno? É ele que vai trabalhando, lá está ele, o Ansu Fati. O Ansu Fati vai deixando a bola para o Gavi. O Gavi a trabalhar a entrada do meio-campo da equipa encarnada, vai devolver ainda para Ansu Fati. Ansu Fati não consegue encontrar linhas de passe, vai escondendo a bola. Pode, entretanto, perder, face à pressão que o Benfica está a exercer. Perdeu mesmo, Nuno, mas há lançamento ainda para o Barça. Lançamento para a equipa do Barça, que vai mexer. Sai agora, então, o número 20 da equipa catalã, que é o Sérgio Roberto, e entra então o Mingueza. Luís, já não há muito a fazer com esta alteração. Não há mesmo nada a fazer, é apenas uma troca para manter aqui assim o equilíbrio defensivo dentro da estrutura que tinha trazido para o encontro Ronald Koeman, mas é 3-0, é um resultado complicadíssimo para a equipa do Barcelona, complicadíssimo para o seu treinador Ronald Koeman, numa noite em que, se na primeira parte, depois do 1-0, o Barcelona ainda criou oportunidades, ainda sonhou, no segundo tempo só deu Benfica, e o 3-0 é um resultado mais do que justificado frente a uma equipa que não só é o Barcelona, como está cheia de talento. Pode não estar nos seus melhores dias, mas ainda assim é o Barcelona e está a levar 3-0 no Estádio da Luz. Ganha o Benfica e brilham as estrelas da Liga dos Campeões. Numa grande noite do Benfica no Estádio da Luz em Lisboa. Lá vem a bola saindo dos pés de Julian Weigl a partir de trás. Dá para Pizzi, acabadinho de entrar há instantes. E com a saída da Rafa saiu também Darwin Núñez. E agora os adeptos do Benfica vão picando os homens do Barcelona com um brinde e com alguns. E depois com mais. E a bola vai sobrando para o Barcelona. Não estavam a gostar da forma como o Benfica estava a tocar a bola ali com aqueles olés à mistura. O jogo vai terminar, vamos para a reta final, vamos para a sprint final de uma noite de Liga dos Campeões. Dizia bem o Luís Cristóvão, nosso comentador. Então há que registar este... 3 minutos, Nuno. Esta quarta-feira de 29 de setembro de 2021. Uma noite em que o Benfica pode estar de regresso realmente às grandes vitórias na Champions. Vai metendo o Barcelona por 3 bolas a 0. Lá vem a equipa do Barcelona a tentar ali fugir para o tremendo do Memphis Depay. Memphis Depay com Otamendi. Otamendi leva a melhor e na emenda vem Lucas Veríssimo. Está fora de jogo. Está fora de jogo. Isso. Ali do ponta-de-lança holandês. Já havia fora de jogo, exatamente. Exatamente. O Luís, Benfica a vencer por 3-0 com o mesmo 11 que também deu chapa 3 em Guimarães. Sim, exatamente. 3-1 em Guimarães. Por isso é que eu digo que ganhar não cansa. Não cansa. Não cansa e continua a vencer. É um Benfica que está inspiradíssimo. Vai ter aí a recepção ao Portimonense no fim de semana. Depois da pausa para as seleções, a viagem até à trofa para a taça e a recepção ao Bayern Munique. Claramente, na cabeça dos adeptos benfiquistas, já estará esse jogo frente a outro gigante europeu para imaginar até onde este Benfica pode voar. São 14 golos nos últimos 4 jogos para o Benfica. Atenção, 14 golos nos últimos 4 jogos. 5 ao Santa Clara, mais 3 ao Boa Vista, mais 3 em Guimarães e mais 3 ao Barcelona. Então você já fez as contas. É isso mesmo. O árbitro já olhou para o cronómetro, estamos já em período de compensação. Nessa antena 1, você acompanha. 2 de Darwin Núñez e 1 de Rafa. Benfica 3-0 à equipa do Barcelona. Ali uma bola tocada para trás para Ter Stegen. Lá vem Ter Stegen já movimentando. Vai movimentando a bola ali um bocadinho mais na sua zona defensiva, onde está Sérgio Deste, o homem que cometeu há pouca grande penalidade. Connosco vai avançando também nesta nossa edição o Fernando Carmo, a Manuela Pinto, a Preciosa Brito, o Rui Betancuro, o João Marna, aí o David Correia, são o Nelson Gonçalves e muitos outros, como o Paulo Ousado e Ana Costa. Lá vem a bola então para o lançamento para a equipa do Benfica, para Gilberto, homem que entrou e cumpriu para o lugar de Valentino Lázaro. Disse já irá falar o Luís Cristóvão. Estamos já no final da partida. Vai aí a bola sobrando para o camisola 4. É Ronald Araújo. Traços sonoros indicativos de que o jogo está a terminar. Isto vai acabar. Isto vai acabar. E a panela de pressão vai ser aberta. E os adeptos estão prontos para explodir. Para um grande momento de alegria. Aliás, tem sido uma noite num convite à euforia. Numa noite da Liga dos Campeões. Que você continua a acompanhar na sua rádio e não muda o botão. Por amor de Deus, eu preciso de sair desse lado. Vai a bola então para o ataque do Barcelona. Vai com o Otamendi, só vai Otamendi, reto Otamendi, não deixou a chegada do jovem Ansu Fati, protegeu a saída da bola, ponta ao pé de baliza para Vlachodimir. E quando isto acabar, você vai ouvir aí o verdadeiro tsunami de emoções que se vai formar a partir do Estádio da Luz e percorrer o mundo, porque é casa do Benfica, o mundo. Acabou! Que festa! Ambiente inacreditável! Abraços, sorrisos, bandeiras, cascões! Está vermelhíssima a luz, Perloro! Está ao rubro o Estádio da Luz, adeptos em perfeito delírio, noite de sonho, noite mágica, noite inesquecível, noite histórica. 60 anos depois, o Benfica volta a ganhar ao Barcelona. Recordo, a primeira e única vitória até então tinha sido em maio de 1961, na final da Taça dos Campeões Europeus em Berna. Vitória encarnada por 3-2, com os golos, recordo também, de José Águas e Coluna, um autogol de um jogador catalão. Hoje 3-0 ao Barcelona, bis de Darwin Núñez, um gol de Rafa Silva. O Benfica está em grande na Liga dos Campeões. 2 jogos, 4 pontos. Deixa o Barça em dificuldades com 0 pontos em 2 jogos. Ambiente de loucura. Os jogadores vão tributando os adeptos. Os adeptos vão tributando os jogadores. E você vai acompanhando então a emissão mundial da Zona Perão. Nesta altura são 21 horas e 53 minutos de uma quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Numa vitória tremenda do Benfica sobre o Barcelona por 3-0 com golos de Darwin Núñez e também de Rafa Silva. Ninguém arreda pé. Toda a gente quer abraçar o herói da noite, Darwin Núñez, o internacional uruguaio. Hoje, na verdade, foi a figura que mais brilhou na noite da Liga dos Campeões. E agora há um adepto que invade o campo, Nuno Perlouro. Um adepto que invade ali o campo, tenta pedir a camisola ao Lucas Veríssimo. Vai sendo ali, digamos, abraçado pelos stewards, pelos homens que fazem o apoio, mas ganha como prémio a camisola. Conseguiu ganhar a camisola oferecida pelo xerife, pelo Lucas Veríssimo, também um dos destaques desta noite. Ele que na primeira parte evitou um gol feito da equipa do Barcelona. A Águia dispara na Liga dos Campeões sem piedade para o Barcelona. É uma águia real, é uma águia feliz. E hoje tivemos, não é, Luís? A lei de Darwin. A lei de Darwin. O jogador que acabou por ser a figura maior desta partida com 2 golos, mas outros também se destacaram. Aliás, hoje o coletivo mostrou como é que tem que ser na Liga dos Campeões. Oh Nuno, deixa-me só dizer, antes de avançares para Luís Cristóvão, que há outro português que decide. O homem tem 36 anos e meio e decide tudo. O Manchester United marca nos últimos instantes da partida. Pois é, marcou o homem. Cristiano Ronaldo resolveu. Tiveram a perder por 1-0 com o Villarreal. Empatou na Alex Telles. E Ronaldo a marcar o 2-1, reviravolta em Old Trafford, Manchester United 2, Villarreal 1. Já agora deixa-me dar conta dos resultados finais desta noite na Liga dos Campeões. Grupo do Benfica, grupo E, Bayern de Munique 5, Dinamo de Kiev 0 e Benfica 3, Barcelona 0. A equipa do Benfica está no segundo lugar, tem 4 pontos, um grupo que é comandado pela formação do Bayern de Munique com 6. Dinamo de Kiev é terceiro, 1 ponto. E atenção, porque o Barcelona está nesta altura com 0 pontos, 6 golos sofridos, nenhum golo marcado e pode ficar fora da Liga dos Campeões. Resultado na final, na Atalanta 1, Young Boys 0, jogo do Grupo F. O outro jogo está mesmo a chegar ao fim, não, já chegou ao fim. O Bayern de Munique, Manchester United venceu o Villarreal por 2-1. Comanda a Atalanta, 4 pontos. Segundo, Manchester United com 3. Terceiro, Young Boys com 3. No último lugar está o Villarreal, apenas com 1 ponto. Neste grupo G, Wolfsburgo e Sevilha empatados 1-1. Red Bull Salzburgo bateu o Lille por 2-1. Salzburgo 4 pontos. Sevilha, Wolfsburgo com 2 pontos. Lille apenas 1 ponto. Por fim, a Juventus ganhou ao Chelsea, ao campeão da Europa, por 1-0. O Zenit goleou o Malmo por 4-0. Juventus lidera 6 pontos, segundo Chelsea com 3, terceiro Zenit com 3, no quarto e último lugar o Malmo com 0 pontos apenas. Isto está engraçado neste grupo do Benfica. Sem dúvida. Paulo, e ficamos aí com todos os resultados importantes nesta noite da Liga dos Campeões. O Benfica, que agora, depois do empate em Kiev, onde tinha somado 1 ponto, consegue agora uma vitória expressiva de 3-0 frente ao Barcelona, mas tem já aí, no dia 20 de outubro, outro colosso na luz. E esse, atenção, esse não está frágil, esse está em grande forma, que se chama Bayern de Munique. Benfica sabe o que é o Bayern de Munique. Luís Cristóvão, falávamos então e das figuras da noite. Darwin Núñez. Olha, e Darwin Núñez já está na zona de entrevistas rápidas da Eleven Sports. Está com o troféu de melhor jogador da partida nas mãos. Está a olhar para o terceiro anel. E vamos ouvir aquilo que tem para dizer Darwin Núñez. Deve ser difícil é ouvir a pergunta que está a ser colocada nesta altura. Darwin Núñez, 2 golos esta noite? para mí ganar este trofeo. Más importante, la victoria de equipa. Fue nuestro primer show, como se dice aquí en nuestra casa. Fue muy difícil. Esto recién comienza, ningún show va a ser fácil para nosotros, pero para ellos tampoco va a ser fácil jugar contra Benfica. Nos vamos a defender a camisola esta puntudo y bueno, esto hay que seguir paso a paso. ¿Cuál es el sentimiento de marcar un golo al Barcelona? Calculo que sea un sueño realizado. Dos golos, exactamente. Es un sueño que yo tengo de siempre, ¿no? Jugar contra una gran equipo que es Barcelona y hacer golo. Satisfacción muy buena para mí. Obviamente que agradezco a mis colegas por el apoyo que ellos me brindaron desde que llegué aquí a Benfica. Darwin, obrigado. Não sei se nos... Darwin Núñez, ainda vamos continuar a ouvir o Internacional no Uruguai. Não, está a mostrar o troféu, a melhor jogador em campo. E, portanto, aqui está a primeira declaração de Darwin Núñez. Sempre a equipa, sempre satisfeito com os golos marcados, é verdade, mas mais importante é a equipa. Ora, Nuno Matos e Luís Cristóvão, vamos lá então àquilo que, vos, que estavam a começar a analisar, que eram mesmo os, as notas da Antena 1. E o melhor jogador em campo, Darwin Núñez, não é? Sim, destaques individuais, penso que sim, mas Luís Cristóvão pode... Ou não, Luís, esse sorriso do Luís diz, vai-me dizer que não. Não, sem dúvida alguma. Darwin Núñez foi o homem que mais destacou com esses dois golos a fazerem toda a diferença naquilo que é o resultado final do encontro, numa partida onde muitos outros jogadores estiveram em grande destaque. Rafa, Weigl e João Mário, os três centrais do Benfica, foi uma grande noite dos encarnados. Mas Darwin a fazer a diferença também na finalização e por isso é o homem do jogo. Sim, senhor. Quer destacar mais alguém, eventualmente na equipa do Benfica, que se possa aproximar a do Darwin Núñez? Tu gostaste muito de Rafa, falaste nisso. Sim. Esta lista que acabei de dizer, Rafa tem estado muito bem e voltou a estar uma vez mais. Rafa muito presente no jogo e sobretudo nesta segunda parte, ajudar também a criar mais uma série de lances de perigo. A dupla Weigl e João Mário acabaram por superiorizar a um meio campo da equipa do Barcelona. Temos aí o próprio João Mário para falar. Paulo Sérgio. Vamos lá esperar que ele me apareça aqui num dos ecrãs. Já está, João Mário, sorridente, aquele careca característico de João Mário, muito satisfeito, nota-se isso no rosto do internacional português, jogador do Sport Lisboa e Benfica. Vamos ouvir aquilo que tem para dizer nesta vitória por 3-0. Ambiente espetacular, foram incríveis, os adeptos ajudaram-nos muito contra uma grande equipa. Primeira parte mais difícil, este Barcelona tem muita qualidade, grandes jogadores, soubemos sofrer e acabamos por ser felizes e fazer um grande jogo. Soube sofrer o Benfica e sentiu o Barcelona a sofrer, João? Como? Sentiram o Barcelona também a sofrer? Sim, principalmente na segunda parte. Acho que metemos muitas dificuldades na segunda parte. Exploramos muito bem o contra-ataque. É quase impossível ter muita bola contra este Barcelona. Isto é a filosofia deles, mas fizemos um jogo taticamente perfeito e isso foi decisivo hoje. Barcelona, Benfica mais favorito que este Barcelona com este resultado a passar aos oitavos? Não, ainda foi o segundo jogo. Sabemos que o calendário agora é muito difícil. Temos dois jogos seguidos contra o Bayern. Uma excelente equipa. Temos que ir a Camp Nou. Portanto, não direi favoritos, porque defrontamos uma grande equipa e estamos de parabéns. Para terminar rapidamente, João, quem foi para si o melhor em campo hoje? Darwin teve muito bem, mas destacaria a equipa toda. Acho que taticamente e individualmente tivemos todos muito bem. Só um grande Benfica poderia ganhar por este resultado a um grande Barcelona. João Mário, obrigado. Grande jogo, João Mário. Grande jogo da equipa do Benfica. Destacar, obviamente, Darwin marcou dois golos, mas destacar um Benfica que colocou muitas dificuldades a esta formação do Barcelona. Barcelona que está a passar por este enorme calvário. Luís Cristóvão e Nuno Matos, qual é a parte de que não se entende que não há dinheiro na capital da Catalunha? Aqui assim o problema é não haver dinheiro, mas eu creio que o problema até vai um pouco além disso, porque de facto é um Barcelona com imensa fragilidade. Hoje foram publicadas as listas do investimento salarial das equipas da Liga Espanhola e neste momento o Barcelona é a sétima equipa em termos de salários na Liga Espanhola. Sim, mas percebia-se bastante. Porque é que eles não renovam com o Messi, porque sim, é que queriam entrar à força toda na famosa Superliga Europeia. Não há dinheiro, ponto. A questão é exatamente essa. Aquilo que vemos aqui é que a Superliga não tem sentido nenhum se servir para salvar alguns gigantes que estão depenados. A Superliga, a existir, teria sempre que ser com as melhores equipas de cada momento. E esta equipa do Barcelona, neste momento, está muito longe disto. É uma equipa que está depenada, é uma equipa que tem aqui um conjunto de jovens que tenho a certeza serão muito importantes para a renovação do plantel e a renovação do clube, mas falta ainda muito para que Ronald Koeman, um homem que... Olha, Ronald Koeman vai falar agora na Eleven, o canal em Portugal que detém os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. Vamos ouvi-lo. Eles marcaram rapidamente no início. Estou satisfeito com a reação da equipa. Tínhamos era que marcar um ou dois golos para mudar o jogo. E depois do 2-0 foi difícil. Não criamos nada. Ok? Em minha opinião, jogamos bem. Tivemos as melhores oportunidades para marcar durante 60 minutos. Mas o que eles conseguiram fazer e nós não conseguimos fazer. Agora em português. Com o talento, com os jogadores do Barcelona, perca por 3-0 em dois jogos consecutivos. Na Champions, obviamente. Não, creio que tens que ver só o resultado. Eu creio que todo mundo sabe que estamos cambiando muchas cosas en el club y el equipo hoy en día tiene problemas y además yo creo que el juego ha sido durante una vez más 60 minutos de partido bien, pero nos falta el gol. Yo creo que un gol empatar el partido nos da confianza para ganar el partido y una vez más ellos han sido más efectivos que nosotros y yo creo que esto ha sido la gran diferencia. Pensa, também já falou muitas vezes sobre isto e fala-se muito sobre isto. O próprio Ronald já falou em várias conferências de imprensa. Não, mas eu sei que, porque opinando de um partido, se perdes, é fácil. E eu vejo outras coisas, mas, bueno, sou eu. Mas deixe-me perguntar-lhe também rapidamente para terminar, para se continua a sentir que tem a confiança para continuar como treinador do Barcelona. Não é uma pergunta para mim. Ora, aqui está, não é uma pergunta para Ronald Koeman, claro, é uma pergunta para os dirigentes do Barcelona, mas o técnico do Barcelona, Luís Cristóvão e Nuno Matos, a sublinhar aquele facto, a não sair dali, a equipa durante 60 minutos, faltou-lhe marcar, criou oportunidades e faltou-lhe marcar o golo, um problema de eficácia, explicou Ronald Koeman. Sim, Ronald Koeman que só vai continuar à frente do Barcelona por essa questão que nós já falámos, que é a falta de dinheiro, não é? Sim, porque... mas falemos da falta de eficácia. É que a equipa do Barcelona fez um remate enquadrado durante todo o encontro. Remate enquadrado, houve três outros interceptados pela defensiva da equipa encarnada, mas apenas um remate enquadrado e por isso mesmo é uma equipa do Barcelona que não se pode queixar das falhas na finalização, pode-se queixar é da capacidade para chegar a espaços de finalização. Sim. E isso foi ainda mais claro durante toda a segunda parte. Porque o Barcelona tem mais bola que o Benfica, acaba por ter 58-42, tem esse remate enquadrado, o Benfica tem 6, no total o Benfica tem 12 remates e o Barcelona tem 8 remates, pontapés de canto 5 para o Barcelona, 4 para o Benfica, enfim, são alguns dos números no final deste Benfica 3, Barcelona 0. Que grande vitória, que grande noite, é verdade que é frente a um Barcelona que está mais fragilizado, mais intermitente, esta época, não deixa de ser uma grande vitória, porque o Barcelona é sempre o Barcelona e tem belíssimos jogadores, como tu já falaste. Já não é o Barcelona que venceu a última Liga dos Campeões na temporada 14-15 com o Luís Henrique, estou a dizer bem, não é? Sim. Na altura que tinha Dani Alves, Iniesta, Suárez, Xavi, Messi, Neymar. Esse sim era um grande Barcelona. Este não é tão grande, mas continua a ser um Barcelona forte. A questão é que daqui a 10, a 20, a 30 anos, quando olharem para este resultado, será uma vitória do Benfica por 3-0 sobre a equipa do Barcelona. Cada clube tem momentos melhores e momentos piores. É certo que este Barcelona, sabemos que é uma equipa com fragilidades, mas também é uma equipa cheia de jogadores com muita qualidade. Creio que hoje começa a perder quando Ronald Koeman mexe demasiado na organização do seu conjunto, para tentar adaptar-se àquilo que era a proposta do Benfica, e aí creio que esteve bem Jorge Jesus, porque foi com o 11 que lhe tem dado mais confiança, foi com o 11 que sente mais forte e que vê mais forte, e por isso mesmo acaba por entrar melhor no jogo, entra melhor no jogo, consegue o golo, e creio que esse golo é fundamental para a história que se seguiu. Um Barcelona que, é certo, no primeiro tempo teve ainda vários momentos de chegada na área, vários momentos em que criou aqui algum aperto à defensiva encarnada pela facilidade com que Frenkie de Jong e Pedri iam, e Memphis Depay iam aparecendo nesse último terço, mas a partir do momento em que puxa Frenkie de Jong para o espaço da linha defensiva, para ser um terceiro central com a saída de Piqué, o que é certo é que Ronald Koeman retirou aquele que era o seu jogador que mais facilidade encontrava para explorar o último terço, e por isso mesmo abdicou de um jogador fundamental no espaço mais próximo da finalização para o trazer para o espaço da construção. Teve mais bola, mas viu um Benfica a ser dominante em termos de oportunidades, em termos de golos marcados, e por isso mesmo sai Ronald Koeman vergado aqui com uma goleada nas costas. Numa tarde, e eu tive a oportunidade de falar com vários colegas espanhóis ao longo desta tarde, uma tarde em que havia muita esperança do lado do entorno do Barcelona, de que Lisboa poderia ser aqui um bom momento para a equipa se relançar depois dessa vitória frente ao Levante. Ora, o que daqui sai é um Barcelona destroçado, com uma Liga dos Campeões que, acredito, não tenho aqui os dados em concreto, mas acredito, nunca teve uma dupla derrota nas primeiras duas jornadas da fase de grupos da Champions por 3-0, um Barcelona que tem 0 golos marcados e 6 golos sofridos ao fim de 2 jogos na Liga dos Campeões, e por isso mesmo é uma marca pesadíssima para um clube cheio de história. E o Benfica sai altamente moralizado. Luís, há pouco falava de... O Benfica tem, nos últimos 4 jogos, 14 golos marcados. Sim, é um Benfica que está muito forte em termos ofensivos. Passagem de Rafa para um espaço ligeiramente mais recuado nas costas de Aramchuk e Darwin Núñez. Coloca Rafa num espaço onde ele consegue ser mais influente no jogo. E Aramchuk e Darwin Núñez são mesmo dois avançados de ponta, dois avançados de enorme qualidade. E creio, Paulo Sérgio, que podemos ter aí a oportunidade de ouvir mais um jogador do Benfica. Vamos esperar então. Eu estou aqui a olhar para a imprensa. É Rafa. Rafa, a imprensa catalã. Já vou dar conta disso mesmo. Para já, Rafa, autor do segundo golo da equipa encarnada, está à espera que lhe seja colocada a questão. Vamos ouvi-lo. Não acho que fosse este o grande teste. Este era só mais um jogo que nós tínhamos pela frente, em que queríamos ganhar, como queremos fazer em todos os jogos e temos vindo a fazer até aqui. E era só demonstrar o que nós temos sido e o que vamos continuar a ser. Mas é sempre diferente ganhar ao Barcelona ou ganhar um jogo do campeonato? Sim, claro que sim, porque o Barcelona, sabemos que é uma grande equipa, tem excelentes jogadores, mas nós também temos que nos focar em nós, que temos uma excelente equipa e estamos muito bem e temos que continuar assim. Rafa, tive a oportunidade de estar aqui ao lado, junto à bancada. Cada vez que o Rafa pega na bola e começa a arrancar, a própria bancada se levanta e vai atrás de si. O Rafa sente isso ou são coisas que lá dentro passam completamente ao lado? Não, sinceramente eu não sinto muito isso, porque estou mais concentrado no jogo, não consigo perceber isso. Sinto que sim, que tenho que fazer o meu, tentar ajudar a equipa, e é para isso que eu trabalho. Qual é o sentimento de marcar ao Barcelona? É um sentimento muito bom, mas é um sentimento igual a todos os jogos e a todos os gols que já fiz, porque é um sentimento em que estou a ajudar a equipa e que estamos a ganhar. Rafa, em direto para a Eleven. Cá está na Rafa, em direto na Eleven, à boleia do canal de televisão que transmitiu esta partida. Estou aqui a olhar para os jornais da Catalunha. Começo pelo Mundo Deportivo, um dos diários desportivos da Catalunha, editado em Barcelona. Outro drama do Barça na luz, escreve o jornal na sua primeira página. Está também o Sport, o Barça caiu ao chão outra vez em Lisboa, se desarrumba outra vez, e portanto é uma tradução não literal, uma tradução um bocadinho mais livre. Já os diários desportivos de Madrid, o AS escreve que outro naufrágio em Lisboa, a Marca diz que isto é uma ruína. O periódico da Catalunha, que é um diário generalista, diz que na sua página de desporto que o Barça volta a sucumbir na Europa. E, portanto, estão assim a imprensa espanhola, sobretudo a imprensa catalã, em ponto de mira para este Barcelona que perde por 3-0 em Lisboa. Será mesmo, eu diria, a barca do inferno. Exatamente. E olha, nota curiosa, porque puxava aí por esses dados históricos do Barcelona, e aqui, graças à conta da Opta no Twitter, tive imediatamente acesso a essa informação. Apenas uma vez na sua história o Barcelona tinha perdido os seus primeiros dois jogos em competições europeias, os primeiros dois jogos da época, tinha acontecido em 72-73, numa primeira eliminatória da Taça UEFA, frente ao Futebol Clube do Porto. Portanto, as equipas portuguesas a assombrarem este conjunto do Barcelona, um Barcelona que não perdia em Portugal, desde que em 87-88 jogou no Estádio do Restelo frente ao Belenenses e viu Mapuata a marcar um golo 1-0 para a equipa de Belém. Muito bem, Luís, gostava, a partir daqui, o Benfica vai agora receber o Portimonense, dia 20 de outubro recebe aqui o Bayern de Munique. O que é que esta vitória pode representar também para este Benfica? Representa, primeiro que tudo, que o Benfica está no segundo lugar isolado do seu grupo, depois de uma boa exibição na Ucrânia, num jogo onde não conseguiu vencer, tem aqui uma vitória importantíssima, ainda para mais por 3-0 frente a este Barcelona. Naturalmente, quer pelos três pontos, quer pela diferença de golos, é uma vitória que pode colocar a equipa encarnada mais perto desse apuramento para os oitavos. Agora, na dupla jornada da frente ao Bayern Munique, vem aí outro tipo de dificuldades, e que dificuldades imporá com certeza à equipa de Munique. É um conjunto que é uma autêntica máquina, é uma equipa que parece não ter falhas, que parece não ter fragilidades, sempre muito forte, e por isso Jorge Jesus terá até lá que pensar bem na forma como vai abordar esse jogo. Não terá durante aqui duas semanas boa parte do seu plantel consigo, porque depois deste jogo frente ao Portimonense, onde é fundamental que a equipa encarnada mantenha esta sede de vencer e esta sede de marcar, Weigl, na zona de entrevistas rápidas, não te esqueças do que vais dizer. Luís Cristóvão, vamos ouvir o internacional alemão. Nós tivemos a bola, mas o Barcelona é muito forte também com isso. 3-0 é top. É um resultado top para nós. Frente a um clube grande e uma grande equipa. I don't think so. They have experienced players, but eles têm jogadores experientes. Even if you are experienced or not, if a team in this stadium, the home team score, quando a equipa da casa neste estádio marca, é diferente. Para o Barcelona há alguma pressão. Demos tudo. Estou muito satisfeito. É este o seu melhor momento no Benfica? É um momento muito bom. Estamos muito fortes na Liga e agora também na Champions League. Estou muito satisfeito com o momento, mas isto é apenas o começo da temporada. Estou muito satisfeito com o apoio dos adeptos. São só dois jogos. Eles têm também muita qualidade. Mas neste momento estamos numa boa situação, num bom momento. Depois veremos, depois do break das seleções. Os adeptos. Cá está Julian Weigl, manifestamente satisfeito. Percebe-se isso, de resto, já a face de João Mário indiciava exatamente isso. Enfim, Rafa é muito mais difícil de perceber essa satisfação, muito mais introspectivo, digamos assim. Mas João Mário, também Julian Weigl, todos muito, muito, muito satisfeitos com esta vitória. E como não haviam de estar, não é, Luís Cristóvão e Nuno Matos? Verdade, Paulo. Toda a gente muito satisfeita. É a águia a entrar nos eixos, parece-me a mim. Um excelente arranque de temporada. e agora vem aí o Bayern de Munique. Vai ser bem diferente. Sim, vai ser bem diferente, mas dizia-te que importa ao Benfica estar focado naquele que é o objetivo final. E, portanto, mais importante do que jogo a jogo é pensar naquele que será o seu objetivo final. Hoje conseguiu nesta partida somar de forma importantíssima para esse objetivo, vencendo um adversário direto, a equipa do Barcelona, vencendo por 3-0 e isolando-se no segundo lugar. Podia até estar melhor se em Kiev tivesse sido capaz de finalizar com outra qualidade. Contra o Bayern Munique é uma dupla jornada, e naturalmente com o Barcelona a jogar também dois jogos frente ao Dinamo de Kiev, e agora com algum tempo até para aqui conseguir respirar e se reorganizar, pode dar-se o caso de no final dessa dupla jornada, ou seja, no final da quarta jornada, a equipa catalã até estar na frente do Benfica, mas não com uma margem por aí além. E por isso digo, objetivo final é o que importa para a equipa de Jorge Jesus, conseguir ser competitiva, mas sem esmorecer perante aquilo que possa acontecer frente ao Bayern Munique. Sabemos que é uma equipa mesmo muito, muito forte, para depois, nos encontros então frente ao Barcelona e a Dinamo Kiev, poder aí resolver aquele que é o seu objetivo, que é passar para os oitavos de final junto com as melhores equipas da Europa. Em Camp Nou, o Barcelona vai querer naturalmente a desforra, vai querer até dar outra imagem, não é? Quando o Benfica for lá a Camp Nou, não é, Luís? Sim, sem dúvida alguma, mas até lá ainda faltará muito tempo. Sim. E faltará perceber que o Barcelona é que existirá. Faltará mudar de treinador desde logo. Exatamente, pode acontecer isso. Perceber também se o Benfica vai conseguir até lá manter Barcelona-Benfica, desculpa, Luís, a 23 de novembro. Sim, esta onda de vitórias falta ainda mesmo muito tempo, são praticamente 2 meses. Portanto, é um jogo que estará tão afastado naquilo que é a programação dos encarnados que, obviamente, não contará para aquilo que é o momento atual da equipa do Benfica, mas seguramente que o objetivo dos encarnados passará por, nesse jogo em Camp Nou, faça o que fizer o Barcelona, ser de novo competitivo e conseguir um resultado que lhe permita acabar na frente deste grupo. Guimarães e agora Luz, com o Barcelona sem rotação, sem gestão, mas com o mesmo 11 que jogou em Guimarães, e esta resposta, esta frescura, esta intensidade, enfim, esta motivação, é aquilo que dizemos, uma vitória, se chegar, uma vitória puxa a outra, e outra puxa a outra, e como eu disse, que ganhar não cansa, e reparamos como este Benfica, em termos de dinâmica, e em termos de prestação, enfim, de entrega ao jogo, esteve realmente fantástico. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma equipa do Benfica que colocou a pé no acelerador. E Paulo, acho que pode estar... É agora, sim. Vamos ouvir o treinador do Benfica. É que Jorge Jesus esteve ali, já vimos imagens do técnico do Benfica, mas esteve a ver qualquer coisa no treino dos jogadores que não foram utilizados. E agora sim, agora está na zona de entrevistas rápidas, preparado então para comentar esta vitória por 3-0. Boa noite a todos. Aconteceu que jogaram duas grandes equipas. Benfica... tentado num momento muito bom, muito confiante. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário com grandes jogadores e portanto tínhamos que estar ao nível daquilo que é o valor do Benfica, e taticamente também tínhamos que estar muito fortes no processo defensivo. Bom, e a equipa foi, durante o jogo, foi gerindo os momentos do jogo, algumas vezes com mais posse de bola o Barcelona, porque sabíamos que o Barcelona tem uma ideia de jogo, sempre foi e continuará a ser uma equipa com muita qualidade em termos de ataque posicional. O que era importante para nós era que o último ou penúltimo passe não agredisse a nossa equipa defensivamente. Tínhamos trabalhado isso durante a semana e depois fomos uma equipa muito forte a sair e fizemos 3 golos. Na primeira parte acabámos o jogo com mais um jogador, que também ajudou, mas na primeira parte poderíamos logo estar com mais um jogador porque o Piqué tinha que ser expulso. Mas o importante aqui destacar é duas coisas importantes. Primeiro, a vitória do Benfica. Segundo, o apoio dos adeptos à equipa. Também é verdade que a equipa fez para ter esse apoio. E portanto, o que é importante destacar é o grande jogo coletivo e individualmente dos jogadores do Benfica. O que é que sente um treinador depois de preparar um jogo com uma equipa, frente a uma equipa tão grande, quando vê a sua equipa a marcar logo aos 2 minutos? Bom, sente que o objetivo para ganhar jogos tens que marcar golos. Sabia que para ganhar ao Barcelona tinha que marcar mais que um golo. Nas minhas contas estava que um golo o Benfica ia sofrer, porque o Barcelona é uma equipa que ofensivamente faz muitos golos e tem muita qualidade. A equipa teve melhor ainda daquilo que eu pensava defensivamente, não sofreu nenhum golo. Reparem que o Barcelona não teve um golo na baliza, teve 7 remates, mas na baliza não teve. O Odin não defendeu nenhuma bola sem ser de cruzamento. Bom, isso é um sinal evidente da qualidade defensiva da equipa do Benfica. É uma das suas melhores vitórias enquanto treinador. É uma carreira já é muito longa e com certeza já teve muitas, mas 3-0 a 1 Barcelona é uma das suas melhores vitórias? As minhas vitórias são aquelas que me deu o prestígio de ganhar títulos. Isto ganhei um jogo, não ganhei nada. Quando, mesmo no final da partida, se vira para a bancada, e qual chefe de claque, o que é que estava a sentir naquele momento, quando pediu aquele apoio, aquele extra final para os jogadores? Sabe que eu vim de um país e vim de um clube que tinha 70 mil a gritar pelo meu nome e pelo clube, não é? Portanto, foi isso que eu senti. Queria que os adeptos ajudassem, não, proporcionassem aquilo que fizeram, dessem uma grande ovação à equipa, porque ela merecia. Para terminar muito rapidamente, quem foi para si, se nos puder dizer, na sua opinião, o melhor em campo? Ainda não pensei. Se vocês contabilizarem e olharem para os golos, vão dizer que é o Darwin. Mas para mim, eu destacava neste jogo mais a equipa. A equipa foi toda ela muito forte. Tivemos muitos jogadores ao nível melhor deles. E é verdade que os 3 jogadores da frente, em que sempre tinham a bola, mexeram com o jogo. Mas também é verdade que nós não sofremos golos, não é? Portanto, temos que valorizar também defensivamente a equipa e não só o facto de termos feito 3 golos e o jogador que fez, neste caso, 2 golos, que foi o Darwin. Jorge Jus, só ganhei um jogo, não ganhei nada. Técnico da formação do Benfica em direto nesta emissão mundial da Antena. Um grande jogo do Benfica. E Nuno Matos e Luís Cristóvão destaca a equipa. É isso, coletivo, tu também já tinhas, nós deixámos aqui os destaques individuais, o Darwin Núñez, o Rafa, grandes jogos, mas já tinhas falado do coletivo. Sim. Muito bem. A verdade é que é o esforço coletivo que faz a diferença neste encontro. O Benfica faz um grande jogo, mas não esteve dependente da exibição de um dos seus homens, não esteve só dependente do talento ocasional de um jogador, foi uma equipa bem montada. Uma equipa muito afirmativa naquilo que era o seu objetivo para este jogo e, de alguma maneira, acabou por abordar o jogo frente ao Barcelona como tem abordado todas as outras partidas, e isso acabou por ser uma senha de identidade que fez toda a diferença naquilo que foi a partida de hoje. Essa entrada em campo, essa entrada nos primeiros minutos de jogo, a forma como partiu para cima do Barcelona foi muito importante para dar aquela sensação de desorientação que os catalães mostraram nesses minutos iniciais, e também foi muito importante para conseguir chegar ao golo tão cedo, logo aos 3 minutos. E o golo tão cedo, obviamente, manipula por completo aquilo que eram as estratégias sobretudo a estratégia de Ronaldo Koeman, porque vê-se a perder muito cedo, com uma equipa à procura de confiança, começa desde logo a desconfiar de si mesma, porque cede essa vantagem a um adversário que, naturalmente, o Barcelona via este Benfica como um adversário inferior, mas aquilo que acabou depois por ficar demonstrado é que o Barcelona não teve arte para superar o Benfica. Até o intervalo foi forte, mas no segundo tempo, quando Jorge Jesus conseguiu retificar e, de alguma forma, repor aquilo que seriam as indicações necessárias para trabalhar com a vantagem no marcador, a equipa do Benfica foi muito superior e fez uma excelente segunda parte. Claro, este não é o Barcelonazão, mas também não é o Barcelonazinho. É o Barcelona. E há mérito também na vitória do Benfica. Sim, isso nem sequer é muito mérito. É questão neste momento. O Barcelona é uma equipa como outra qualquer. É uma equipa, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, onde não é nada fácil vencer por 3-0. Não é nada fácil vencer por 3-0 uma equipa espanhola. Sim, e não claro, é nada claro. Fácil vencer por claro, 3-0 claro. O Barcelona, conseguiu o Bayern de Munique e conseguiu o Benfica. Exato. Mas também, ao mesmo tempo, não nos deixemos iludir. é um Benfica que contra o Bayern Munique vai ter que ainda ser muito melhor, e hoje fez uma noite que se pode dizer quase perfeita, vai ter que ser ainda muito melhor contra um Bayern Munique que vai ainda elevar mais as dificuldades que a equipa do Benfica terá que enfrentar. Não queres falar rapidamente deste tridente aí, o tridente da moda agora no Benfica, está a pegar, estão bem, e Yaramchuk, Rafa e Núñez. Sim, Yaramchuk e Darwin Núñez são dois jogadores que combinam muito bem, mas importante a cola desse trio é Rafa Silva, a jogar mais por dentro, a encontrar aí muito espaço, sempre para conseguir furar, um jogador que se oferece muito à recepção de bola dentro do bloco defensivo dos adversários e depois impondo velocidade e a criatividade do passe, é um jogador que desmonta muito bem as defensivas rivais. Vemos um Yaramchuk mais físico, com capacidade para segurar bola, com capacidade para fazer a equipa respirar, porque em muitos momentos a bola chegou aos seus pés e ele foi capaz de travar um pouco o ritmo da partida para permitir que a equipa subisse, para que o bloco subisse, e a partir daí o Benfica conseguir também organizar um pouco em posse e a respirar. E por outro lado, Darwin Núñez é uma força da natureza, é um jogador fantástico, um jogador que faz a diferença, é um jogador que ainda está, digamos assim, a aprender aquilo que é o futebol ao mais alto nível, mas hoje deixa aqui um cartão de apresentação para toda a Europa, que eu acho que vai tornar muito difícil que Darwin Núñez fique para lá do final desta temporada aqui em Portugal. A Águia a meter a mão no cofre da Catalunha, mas ao mesmo tempo também a mostrar-se nesta grande montra que é a Liga dos Campeões, e os seus jogadores a valorizarem-se muito, Luís. Nem mais, é um Benfica que se valoriza, é um Benfica que está cheio de jogadores com experiência, de jogadores com nome, de jogadores com cartel, mas que esta temporada está a conseguir evidenciar tudo isso também a nível competitivo, e neste jogo, sobretudo, é um jogo muito importante para que muitos elementos deste plantel do Benfica, muitos jogadores que estiveram aqui hoje no relvado, possam ainda dar esse passo, subir esse degrau, para ambicionarem a jogar num nível superior àquele que podem encontrar em Portugal. Mas é um Benfica que, ao mesmo tempo, permite sonhar, é um Benfica que permite fazer acreditar que também pode chegar longe nas competições europeias. E era injusto a nossa parte só falarmos deste tridente que está na moda, o Rafa, o Yaramchuk e o Darwin Núñez. Temos que falar daquela dupla que fecha bem, João Mário Weigl, que não deixa a defesa completamente desprotegida, não é? Nuno, deixas-me ter uma colherada, é que para mim João Mário fez uma exibição absolutamente brutal hoje. Exatamente, por isso é que eu agora ia recuando, que era para poder também falar da forma como estanca o João Mário. É fantástico, um jogador com contratação importantíssima para o sucesso deste Benfica, e até veio colocar Weigl noutro patamar, estão muito bem os dois. Depois, como tu disseste, os laterais Alex Grimaldo, Lázaro saiu lesionado ao intervalo, mas vinha a fazer um bom jogo, Gilberto cumpriu, e depois aquele tridente também tem estado muito bem, e outra vez com Lucas Veríssimo realmente a mostrar que é uma grande contratação. Sem dúvida alguma. Aquilo que João Mário traz para a equipa do Benfica é pensamento com bola, porque sendo certo que Tarabt era um jogador que dava muita animação ao meio campo do Benfica, é sempre um jogador a fugir ao posicionamento, é sempre um jogador que procura progredir com bola de forma explosiva. E com o Benfica, que tem Rafa, que tem Yaramchuk, que tem Darwin Núñez, aquilo que pede do seu médio centro não são essas características, são outras, aquelas que João Mário oferece: pensamento com bola, capacidade de conter o jogo quando é necessário, avançar quando assim é chamado, um jogador que também, subindo no terreno de jogo, está muito à vontade nas imediações da área para continuar, através do passo curto, a progredir no terreno e a servir os seus companheiros, e de alguma maneira, também com esta tranquilidade que João Mário impõe na zona do meio campo, vem crescendo Julian Weigl, um jogador muito mais afirmativo do que aquilo que reconhecíamos dele nos tempos do Borussia Dortmund. Sempre foi um jogador fortíssimo com bola, mas agora faz, no fundo, a sua educação para ser um médio de características defensivas que pode realmente impor-se de uma outra forma. Acredito que, na altura em que saiu do Borussia Dortmund, saiu exatamente porque não estava a conseguir, no clube alemão, adotar esta outra dimensão de um jogador que se torna chefe do meio-campo com bola e sem bola, mas o no Benfica tem feito esse caminho, e hoje faz aqui uma grande exibição também de um meio campo que foi importantíssimo para não se deixar vergar perante a força do Barcelona nessa zona do terreno. E este é o 11, Luís? Este é o 11 titular, creio que não existem grandes dúvidas. é muito difícil mexer aqui. Valentino Lázaro também, a meu ver, fixa-se como uma excelente opção para lateral direito. Hoje teve o azar de sair lesionado à beira do intervalo, Gilberto acabou por entrar bem. Agora Valentino Lázaro parece trazer outras qualidades para esta equipa encarnada, também nos centrais muita qualidade, também em Vlaco Adimos sempre muita segurança, apesar de pouco colocado à prova, como disse Jorge Jesus, foram nos cruzamentos que ele teve que se evidenciar e evidenciou, e por isso este é o 11. Agora também é certo, com este ritmo de partidas, no próximo fim de semana, frente ao Portimonense, é quase seguro que alguns destes elementos não estarão a 100% e poderá haver aí... Luís, deixa-me espreitar a sala de imprensa, porque já lá está Ronald Koeman para aí há uns 20 minutos e a imprensa catalã não o larga. Vamos ouvir um bocadinho. Se pode em setena que exigir, se criamos 4 ou 5 oportunidades grandes a este nível de competição, hay que meter mínimo 2. Entonces son las dos cosas. Entonces, para mí ha sido la diferencia en uno y el otro equipo. Gracias, Manolito. Não sei se não terá acabado esta conferência de imprensa, mas há praticamente 20 minutos que Ronald Koeman, já acabou mesmo, que Ronald Koeman estava na sala de imprensa do Estádio da Luz. E era foi uma conferência de imprensa bem dura para o técnico dos Países Baixos. Paulo Sérgio, ele há pouco, numa das flashes, terá dito que se sentia apoiado pelos seus jogadores, mas que não teria a certeza se estaria apoiado pelo clube. É claramente um treinador que está em pé de guerra com a direção. E aparentemente a prazo, porque quem tem a chave disto tudo é a direção, mesmo que obviamente não tenha dinheiro, não é? Obviamente. Ronald Koeman, aquilo que está a fazer, e já vimos outros treinadores no passado, aliás, ele está a ter uma atitude muito cruyffista neste momento aqui na equipa do Barcelona, na forma como se impõe como uma voz de consciência, digamos assim. Mais do que um treinador, Ronald Koeman está nesta fase a tentar ser uma voz de consciência. Eu creio que ele está a tentar defender os seus jogadores, está a tentar defender a possibilidade deste grupo de jogadores ter um futuro no Barcelona, mas obviamente precisa de resultados, e ao não conseguir resultados, essa defesa vai acabar-se vai acabar por se virar contra ele mais tarde ou mais cedo, e por isso mesmo estou plenamente de acordo contigo que Ronald Koeman no Barcelona é um técnico a prazo. Sabes qual é o próximo jogo do Barcelona? Hoje estava a ver isso, não? Exatamente, vai jogar a Madrid. O Wanda Metropolitano contra o Atlético, e por isso mesmo é um calendário que não é meigo para a equipa catalã, depois desta pesadíssima derrota, jogar contra um Atlético. E depois há a pausa das seleções, que é a altura certa para se fazerem alterações, não é? Fazer alterações, mas é um Atlético que também está um pouco em crise. Ontem conseguiu, mesmo no final do encontro, somar vitória na Liga dos Campeões, mas é um Atlético que também não está muito bem. Vai ser um clássico entre Atlético e Barcelona, de duas equipas um pouco inseguras de si próprias, mas obviamente perigoso, porque depois desta desilusão em Lisboa, o Barcelona pode desiludir em Madrid. Eu creio que, se isso acontecer, então será mesmo o fim da linha para Ronald Koeman. E há aquela música que é "não tenho dinheiro". Não, não, sim, não, não. Sim, não tenho dinheiro e não tenho resultados. Exatamente. Quando alguém está no chão, toda a gente o consegue pisar. Não, é? Não tem dinheiro e tem uma pequena dívida de 700 milhões de euros. Não é uma coisa simpática. Exato. Luís Cristóvão, Benfica agora tem o Portimonense, já tinhas falado nisso, na próxima jornada do campeonato. Aí tudo indica que o Jorge Jesus possa eventualmente fazer a gestão para os jogadores, não? Sim, obviamente, é um momento para que isso aconteça, apesar de depois os jogadores saírem para a seleção, mas como sabemos, e o próprio Jorge Jesus já falou sobre isso várias vezes, a equipa técnica dos encarnados, como a generalidade das equipas técnicas hoje em dia, mas Jorge Jesus tem muitas vezes puxado por esse tema. A equipa técnica dos encarnados tem acesso aos dados físicos dos jogadores e por isso mesmo sabe exatamente quais destes elementos estarão no limite da lesão muscular, que é aquilo que pode ser medido exatamente pelo trabalho das equipas de médicas também e de fisiologia dos grandes clubes. Pode ter essa medida e, portanto, será por aí, ou seja, olhando para aquilo que são as condições musculares dos seus jogadores, que Jorge Jesus terá que fazer opções. obviamente, como nós não temos acesso a esses dados, não vale a pena estarmos aqui a especular quem fica de fora ou quem fica dentro. Esperar que Jorge Jesus faça a sua conferência de imprensa, esperar ver também a lista dos convocados. Acredito que quem estiver em boa forma física estará convocado, mas que também no 11 será um momento para que outros jogadores tenham a oportunidade de serem titulares. Olha, outros jogadores que estão ali em aquecimento, ali a fazerem uma pladinha, os jogadores que estiveram no banco do Benfica, estiveram o Alton Leite, o Gilberto entretanto entrou, o Sobrinha nem sequer foi utilizado hoje, Meite, Rodrigo Pinho, Pizzi, Radonites, o André Almeida entrou, o Adel Tarab também entrou, Jetson Fernandes, Gonçalo Ramos e Morato. Sim, é um Benfica, também é bom lembrar isto, é um Benfica que naturalmente frente ao Portimonense e antes dessa pausa para as seleções quererá sair por cima, quererá sair a vencer. Isso condicionará uma rotação assim mais larga, essa com certeza ficará depois guardada para o regresso das seleções quando defrontar o Trofense no jogo da Taça de Portugal, naturalmente daqueles homens que estão ali a treinar, e vamos tendo a oportunidade também de assistir a esse treino no relvado do Estádio da Luz, depois foi logo imediato, mal o jogo terminou, começou o treino dos jogadores não utilizados ou menos utilizados nesta partida, e por isso mesmo este treino quer dizer que para Jorge Jesus, para a sua equipa técnica, a mensagem a passar para o balneário é que toda a gente tem que dar o máximo, e mesmo que estes jogadores gostassem de estar agora no balneário a festejar a vitória, porque acredito que aqueles que jogaram mais tempo é isso que estarão a fazer, a hora é para trabalhar, a hora é para dar no duro, porque alguns deles vão ter aí a oportunidade de jogar então no fim de semana contra o Portimonense. Oh, Luís, 60 anos depois, percebes aquilo que eu estou a dizer? Sim, a vitória que o Benfica tinha alcançado frente à equipa do Barcelona na final da Taça dos Campeões Europeus em Berna. Na altura 3-2. 3-2, uma vitória que naturalmente está na história dos encarnados. Desde então o Barcelona foi sempre mostrando maior capacidade, ao ponto de o Benfica nunca ter conseguido marcar aqui em Lisboa frente à equipa catalã em 3 oportunidades, 2 empates a 0 e uma derrota por 2-0. Hoje, obviamente, é um jogo para ficar na história, fica na história do Benfica, fica na história do futebol português, uma grande noite nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, com uma vitória gorda frente a este conjunto catalão, e que naturalmente vem também dar aqui assim uma nota positiva àquilo que é a jornada para as equipas portuguesas. Sabemos que Portugal está nessa luta para conseguir subir ao 5º lugar do ranking da UEFA. Para que isso aconteça precisa de vitórias. A equipa do Futebol Clube do Porto e o Sporting ontem não conseguiram dar esse contributo. Valeu aqui o Benfica, e amanhã esperemos que o Braga também possa ajudar, porque é importante para todos que o sucesso das equipas portuguesas vá permitindo que cada vez mais as 3 equipas presentes na fase de grupos, equipas presentes na Liga Europa, e também o sonho de podermos ter, se calhar, equipas mais frágeis, mas a conseguirem também chegar à Conference League, e este ano o Paços de Ferreira e o Santa Clara não estiveram assim tão longe, porque é esse confronto com o futebol europeu que vai também permitir que o futebol português melhore, e precisamos que mais equipas o possam fazer. E é a primeira vitória, primeira vitória portuguesa nesta edição da Liga dos Campeões. Grupos, exatamente. E que venham outras agora. Sorteio difícil para as equipas portuguesas. Muito difícil. É certo que já sofremos aqui goleadas indesejadas, obviamente, mas um sorteio difícil. Já vimos o Porto fazer um grande empate em Madrid no terreno do Atlético. O Sporting ontem foi uma equipa que conseguiu jogar olhos nos olhos com o Borussia Dortmund, apesar de ter perdido por 1-0, e o Benfica acaba por ser a equipa que nestas primeiras 2 jornadas acaba com melhor nota, conseguindo esta grande vitória, aquela que é a primeira vitória para as equipas portuguesas. Mas também é bom dizer, nada está perdido, foram 2 jornadas, há aqui, sobretudo a equipa do Sporting, se calhar com um somatório de pontos mais complexo, mas que pode ser recuperado agora nas próximas 2 jornadas nos jogos frente ao Besiktas, e por isso mesmo, com 2 jornadas nada está decidido, tudo pode acontecer. Já vimos no passado, por exemplo, equipas como a Atalanta perder as 3 primeiras jornadas e depois ainda chegar aos 8º. Por isso mesmo, aquilo que se espera é que as equipas portuguesas possam ter, todas elas, o seu sucesso nesta competição, para o bem de todos. Mais alguma nota para terminarmos, para passar ao Paulo? A nota do público, porque foi também muito importante. Se, como vimos, os adeptos estão aqui mais próximos de nós e em todos aqueles que deram aqui um enorme colorido às bancadas do Estádio da Luz. A emoção de estar de volta ao estádio, de estar a ver um jogo de Liga dos Campeões, de estar a ver um jogo contra o Barcelona e as coisas a correrem bem, e como dizia o adepto quando tiveste a oportunidade de falar com um deles, que quase nem dava para acreditar, era inesperado que as coisas estivessem a acontecer desta forma. De facto, espetacular, porque estas grandes noites, estes grandes jogos querem-se com público nos estádios. Espero que muito em breve não seja só metade, que seja o estádio cheio, porque é isso que o futebol merece e é isso que nós queremos para este grande espetáculo. Muito obrigado, Luís Cristóvão. Na verdade, só uma equipa que consegue testar os seus limites consegue levar o prémio. O Benfica hoje fez isso. O Darwin Núñez marcou aos 3 minutos, o Rafa ampliou aos 69 e o Darwin voltou a fechar a contagem aos 79. 60 anos depois, tanto tempo, o Benfica volta a vencer o Barcelona. Numa noite movida absolutamente pela emoção, 29 de setembro de 2021 é uma noite histórica, acaba por se reerguer um velho senhor da Europa, o Sport Lisboa Benfica, 3-0 ao Barcelona, uma máquina afinada, uma águia a entrar nos eixos, e o Benfica que vai olhando para o futuro também com outro sorriso, com uma outra cara. Dia 20 de outubro há mais na Luz, frente ao Bayern de Munique, também um jogo contra um colosso do futebol mundial, colosso do futebol europeu e do futebol mundial. E no fim de semana há Portimonense para o campeonato. Do lado da equipa do Barcelona, Ronald Koeman já veio falar à imprensa, está difícil. Eu diria mesmo que ele vai regressar à Catalunha na barca do inferno, com o ex-Jesus, mas é verdade, está muito difícil para o Barcelona. Pronto, Paulo Sérgio, demos gás à Champions aqui, a equipa da Antena 1. Não é só a águia que sai de papo cheio esta noite da Luz, também nós saímos de papo cheio com bom futebol. Uma verdadeira noite, uma gloriosa noite de Liga dos Campeões para o Benfica. Fechamos então, Luís Cristóvão, tecnicamente muito bem auxiliado pelo Gonçalo Lopes, a reportagem do Nuno Perlour, mais uma vez recordo, a análise do jogo do Luís Cristóvão e o relato do Nuno Matos. Benfica 3, Barcelona 0. Mais uma noite histórica no Estádio da Luz. Boa Obrigado noite. À equipa da Antena 1. Dia 20 de outubro há mais, quando o Benfica receber a equipa do Bayern de Munique. Próximas transmissões na emissão mundial da Antena 1. Amanhã, Sporting de Braga, Midtjylland, Liga Europa, 20 horas. Às 18 horas vamos acompanhar par e passo na meia-final do Campeonato do Mundo de Futsal, o Portugal-Cazaquistão. Portugal pode chegar à final. Já lá está na Argentina, que bateu o Brasil por 2-1. É tudo. Boa noite. Até amanhã. Não era isto? Agora sim.